Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago e hoje a gente vai falar da trajetória no cinema de um dos maiores heróis de todos os tempos. Claro que eu tô falando do Homem-Morcego. Batman! Poxa, que era do Homem-Aranha. Não, o Homem-Aranha nós já comentamos. Como vocês ouviram aí a voz dele, tá aqui do meu lado hoje o Arebonano. I am Batman, Isso daí é o Batman no asilo já, né? E do outro lado, como sempre, o Alexandre Luiz. E aí, Thiago, e Warley, pessoal, e... Você tá com inveja de mim porque eu sou uma aberração de verdade e você tem que usar uma máscara. É isso aí, então vamos entrar no nosso tema em si. Falar sobre o Batman, que tem uma trajetória grande já no cinema. São bastante filmes, séries de TV. É um herói bem popular, conhecido, todo mundo conhece o Batman. Mas vamos ao que interessa. Alexandre, mostre-nos o caminho. Bom, eu vou tentar resumir ao máximo, porque o personagem foi criado em 1939, né? Aliás, em maio de 1939. Tem muita coisa pra falar, então vou resumir. A National Publications, que na época publicava o Super-Homem, e que depois acabou virando DC Comics, estava precisando de um personagem que ficasse ali, que fizesse meio que um contraponto com o Super-Homem. Eles chamaram o Bob Kane, e ele acabou criando o Batman, né? Que enquanto o Super-Homem é aquele personagem da luz, né? O cara tem que pro sol para recarregar as energias, o Bob Kane foi lá e criou o Batman, que é o Homem-Morcego que só aparece de noite. Então, né, basicamente, essa foi a origem do Homem-Morcego nos quadrinhos, né, a motivação da origem do Batman nos quadrinhos. Né, foi criado em 1939, em 1943 o Batman já estava no cinema com um seriado, porque antigamente os seriados eram para cinema, né, em 15 capítulos, e tinha o Batman e o Robin. Como vocês devem esperar de uma série... feita nos anos 40, né? Era, assim, bem precário o uniforme do Batman e tudo. E não tinha nenhum dos outros personagens que a gente estava acostumado com nos quadrinhos, né? Não era o Batman enfrentando o Coringa, nada, eram vilões que foram criados especialmente para aquele seriado. Em 1966, o Batman foi parar no cinema de novo com o filme, que era baseado na série de TV, que tinha o Adam West, o Burt Ward, César Romero como Coringa, o Burgess Meredith como Pinguim, Frank Gorshin como Charada, né? E a Lee Meriwether como a Catwoman, né? Mulher-Gato. Série dos anos 60, Batman Galhofa, filme de comédia, extremamente influenciado pela cultura pop da época. Não, né? Fale mal dessa obra. Nenhuma obra tem culhões de colocar o bate-repelente de tubarão assim. Eu não tô falando mal. Não de tal obra. Eu não tô falando mal. Eu acho que ela tem uma importância enorme pra cultura pop e pra própria pop art que tava surgindo ali na década de 60, e ela é extremamente influenciada por isso, né? Mas é um Batman galhofa. E se por um lado essa série e esse filme do Batman dos anos 60 tem toda essa importância na cultura pop, eles também foram responsáveis por transformar o Batman aos olhos do público como um personagem galhofa, um personagem de comédia, sendo que ele nunca foi isso nos quadrinhos. E mesmo depois nos quadrinhos, o Batman adquiriu um pouco desse teor mais de comédia, né, nas revistas que saíram logo depois da série. E aí começa, né, o processo para que o público pudesse ver o Batman como o Batman realmente foi concebido pelo Bob Kane lá nos anos 30, né, no finalzinho dos anos 30. E muita gente comete o erro de achar que o Frank Miller foi quem transformou o Batman no Batman sombrio e tudo mais, só que esse processo de transformação do Batman já vinha sendo feito desde o final dos anos 70, nos quadrinhos do Batman que eram escritos pelo Dennis O'Neill e desenhados pelo Neil Adams. Foi uma dupla de quadrinistas extremamente influente nos anos 70, que dentre os trabalhos mais importantes aí, tirando o Batman, a gente pode destacar a revista do Arqueiro Verde, do Lanterna Verde, né? E a partir desse momento, o Batman começou a ficar, né, voltar mais para as origens dele, mas mesmo assim, para o público que não lia histórias em quadrinhos, o Batman ainda era o Batman dos anos 60. E aí surge uma figura importantíssima para que o Batman fosse parar nos cinemas de uma forma diferente. É o Michael Uslan. A gente já falou dele no podcast sobre os filmes da DC, né? Mas é sempre bom falar de novo. Porque esse cara, ele Batman é o personagem que ele mais gostava, e ele, embora tenha crescido assistindo a série dos anos 60, ele ficava muito chateado de ver que o público em geral via o Batman como aquela coisa galhofa. E ele criou a missão para a vida dele, que era levar o Batman pro cinema da forma como deveria ser. Ele conseguiu adquirir os direitos para fazer isso, né, para produzir os filmes do Batman, e começou no comecinho dos anos 80 a desenvolver o que seria o primeiro filme do Batman. Só que foi uma coisa muito complicada. Primeiro porque ninguém entendia muito bem o que é que deveria ser o filme do Batman. Primeira coisa, a Warner tinha lançado o filme do Super-Homem em 1978, que tinha feito um sucesso gigante. E, de novo, como a história se repete, né? Ela estava querendo levar o Batman pro sempre cinema, mas não sabia como fazer. É, não sabia como fazer isso. Aí, em 1981, a Warner finalmente deu sinal verde para uma produção com um orçamento de 15 milhões. É, eu sei que parece bem pouco, mas na época, nos anos 80 ali, era mais ou menos o normal para produções desse tamanho, né? Pra gente ter uma ideia, que a gente comentou no cast de Alien, por exemplo, o Aliens, do James Cameron, também teve esse orçamento, né? Então... É. Era menos gastos, né? Em todos os aspectos. E aí começou uma saga pra levar o Batman pro cinema. Primeiro eles contrataram um roteirista, que foi o roteirista do Super-Homem, que era o Tom Mankiewicz. Ele escreveu um roteiro chamado The Batman, completou esse roteiro em junho de 83. E esse roteiro era uma coisa assim, era muita história. Dava pra fazer um seriado de TV só com esse roteiro. Por quê? Tinha a origem do Batman, a origem do Robin, o vilão era o Coringa, a máfia também aparecia como vilã, representada pelo Rupert Thorne, que foi um vilão que depois foi utilizado no desenho do Batman nos anos 90. Tinha uma personagem dos quadrinhos dos anos 70, que era Silver St. Cloud, que era o interesse romântico. E o roteiro era gigante, infilmável. Aquilo, não tinha como fazer. E aí, por conta disso, tiveram que contratar outro roteirista para tentar dar uma parada no roteiro. Não conseguiam encontrar um diretor que pudesse levar aquilo pro cinema, né? E não conseguiam atores para representar os personagens, né? O David Niven era para ser o Alfred. E aí o Niven morre logo em 1983 mesmo. O William Holden era para ser o James Gordon, né? O comissário Gordon. E o Holden morre também nos anos 80, né? E aí a coisa começou a ficar complicada. Porém, com o passar do tempo, surge um jovem diretor, né? O rapaz estava começando ali. Saindo da faculdade. Saindo da faculdade, mas já tinha algumas coisas... Já tinha feito algumas coisas, ele já tinha trabalhado na Disney como animador, né? Que é o Tim Burton. E aí ele assumiu como diretor do Batman em 86, pra se ter uma ideia do tempo que levou aí, do período que ele pegou pra fazer até o tempo que ele realmente entregou o filme, né? É, que antes disso ele só tinha feito alguns curtas e tinha feito Os Fantasmas Se Divertem, né? Isso, que era o filme que também tinha ali a parceria dele com o Michael Keaton. Porém, também Os Fantasmas Se Divertem também só foi ser lançado em 88. Isso. Então, assim, ele já estava trabalhando. O que ele tinha antes era As Aventuras de Pee-wee. As grandes aventuras de Pee-wee. E aí, quando o Tim Burton foi, por conta até mesmo, né, do Pee-wee, quando o Tim Burton foi adicionado ao projeto, né, gerou dúvidas aí pros fãs, né, pro pessoal da DC. Vixe, será que a gente tá fazendo o negócio certo, né? Porque, tudo bem, o cara já demonstrou que tem uma noção visual muito forte, mas será que ele é mesmo a pessoa certa para dirigir o Batman, né? É, e aí, depois de alguns roteiros também que foram escritos, porque eles descartaram o roteiro que tinha sido escrito pelo Tom Mankiewicz e contrataram novos roteiristas até finalmente chegar no Sam Hamm, que foi o roteirista do filme. É Sam Hamm, não é Sam Raimi, tá? Não é o cara do Homem-Aranha, não, por favor. Exato. E aí, Sam Hamm escreveu o primeiro roteiro e o Tim Burton aceitou, né? Finalmente temos o roteiro. E aí surgiu um outro problema. Quem vai interpretar o Batman? Pois é. E aí, temos algumas curiosidades, né? Que até chegar no Michael Keaton, muita vários atores, foi, né? Passaram pelos mais diversos nomes. Vários e pessoas até que seriam bem interessantes ver como bate, né? Passou a Warner queria... Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen. Imagina um Batman cheirador de cocaína. Isso é genial, cara. Isso é genial. Até de parabéns. Pierce Brosnan, o Tom Selleck. Imagina um Batman de bigode, cara. Puta que pariu, igual o Magno, isso é sensacional. Ele não ia precisar de máscara, né? Porque que adiantar usar uma máscara com o bigode do Tom Selleck, né? Todo mundo ia bater o olho, cara, aí, você é o Tom Selleck. É. Você não é o Bruce Wayne, você é o Tom Selleck. Eu adoro você daquela série, Magno. É, e o Bill Murray, né? Mas... É, foda. Não, então, até o Adam West teve cotado, cara. Não, o Adam West queria fazer, né? Ele não foi. Ele queria o papel pra ele. Mas o Bill Murray, eu imagino que se ele fizesse o Batman, seria a versão anos 80 do Adam West, né? É, cara, eu também. Bem possível. Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Mas assim, sobre... É, né? E depois acabaram escolhendo o Michael Keaton, né? É, então. E aí teve uma certa polêmica com a escolha bastante do Michael Keaton. Polêmica, né? É, porque o Michael Keaton era um ator de comédia. Né? E ele tinha acabado de fazer um filme de comédia com o Tim Burton. E gerou muita controvérsia. Porque o cara é baixinho, ele era meio gordinho na época, né? Aí... Pô, gente, não dá. O cara vai fazer o Batman dos anos 60. Isso daí não vai dar certo, pois não sei é. O quê. Eis que alguém teve a brilhante ideia de chamar o Jack Nicholson pra fazer o Coringa, né? Aí a coisa começou a mudar, né? Aí o público falou, não, peraí, Jack Nicholson. Pois é, mas a revolta do público era tão grande que eles muitas comic books lá dos Estados Unidos estavam recebendo pedido dos leitores, mandando carta pra eles falar pra Warner parar o filme do Batman que não era pra fazer com o Michael Keaton, entendeu? Tem coisas aí hoje em dia que deviam ter sido feitas essa mesma coisa, tá? Não prefiro nem comentar. Mas assim, também, né, o papel que era do Coringa, né, também tiveram nomes interessantes cotados pro papel, né? Teve alguns assim... E alguns que iam ficar foda também, cara. É, eu apostaria no Tim Curry, cara. O Tim Curry, depois de ver ele no filme A Lenda, por exemplo, né, do Ridley Scott, o cara some debaixo da maquiagem e o Tim Curry tem uma cara muito característica, né? Mas eu não sei, também, a cara dos outros três cotados eram caras muito fortes, poderia ficar interessante, né? Que é o David Bowie, o William Dafoe e o James Woods. O William Dafoe, o David Bowie só dá uns negócios pra encherar que ele ia ficar doidão. Na verdade, o David Bowie não ia nem precisar de maquiagem, né? Só passar um negócio vermelho na boca, beleza, porque branco igual o Coringa ele já é, né? E o Robin Williams queria fazer o papel, ele... Ai, caralho, o Robin Williams, velho, puta. Mas sabe o que me incomoda? Sabe o que é bizarro, cara? É porque eu fico pensando no Robin Williams fazendo um Robin. Não é porque o nome dele é Robin Williams. Não, era verdade. É porque ele fez o Peter Pan e ele usa colante verde no filme e você ficou imaginando ele de Robin. Não sei também se foi por causa de um episódio de Family Guy que eu vi essa semana. Pegaram o Jack Nicholson pra fazer o Coringa e deu bem certo, né? Com o um nome desse de peso, aí galera deu. O Jack Nicholson era um sacana do caramba, que ele começou a fazer propaganda do filme pra todos os executivos grandes, sabe? Pra aumentar o boca a boca entre quem era importante em Hollywood na época, né? Ele conta no making of do Batman, por exemplo, que na história dele, não sei se é verdade ou não, mas que ele, né, na cerimônia do Oscar, ele foi no banheiro, encontrou lá um grande executivo, né? E ele não fala quem era no making of, e o cara pergunta pra ele, ô, você vai fazer o filme do Batman? Onde é que você tá com a cabeça? Aí é isso que o Jack Nicholson virou pra ele. Olha, você não tem ideia do tamanho que é esse filme. Esse filme vai ser gigante. Aí diz que o cara parou assim, deu uma engolida seca, sabe? Porra, se o Jack Nicholson tá falando, é porque, né? Vai ser. E aí, finalmente, em junho de 89, o filme chega nos cinemas. Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence? Para a alegria dos fãs do Batman, né? O filme foi muito bem nas bilheterias e... Crítica também aprovou muito o filme, né? Não, foi um sucesso. Digas de passagem, o Jack Nicholson não estava errado. O filme foi huge. Pra época é um... Hoje a pessoa pode ver e falar, ah, para? Não, hoje, gente, passaram-se o quê? Mais de 20 anos, já são o quê? 23 anos. O Indiana Jones também envelheceu, gente. Mas, então, ó, vamos entender que as coisas envelhecem. Mas assim, eu acho que o primeiro Batman do Tim Burton, ele envelheceu muito bem, não, cara. Não, sim, mas eu falo assim, existe um conceito interessante ali na direção de arte do filme e na forma como ele foi desenvolvido todo pra praticamente todo dentro de um estúdio, né? É, não é como filmes recentes que a gente vê que o diretor vai filmar dentro de uma cidade, fecha a rua, não sei o que. Não, esse Batman foi gravado todo dentro de um estúdio. Tanto você percebe que Gotham City é um estúdio. Né? As cenas de Gotham, a câmera passando por Gotham, é maquete. Né? Algumas cenas de Gotham é matte paint, né? É pintado. Então é tudo feito de uma forma mais artesanal, né? Mas eu falo pela questão, tipo assim, quem não viu até, por exemplo, nunca vi o Batman, vou ver a primeira vez, óbvio, vai estranhar. Mas eu acho que a pessoa que ela vai assistir um filme de 23 anos, por exemplo, ela tem que ter na cabeça toda essa questão da época que o filme foi feito. Também acho. Se você não levar isso em conta, sinto muito, você tá fazendo a coisa errada, sabe? Vai querer assistir esse filme do Batman achando que você vai ver efeito especial no estilo, sei lá, Transformers, sabe? Até mesmo porque o filme é bom, né? Exato. Tem efeitos especiais muito no filme, é muito pouco. Na verdade, o filme tem muitos efeitos especiais, só que não são os efeitos especiais que a gente tá acostumado a ver hoje, feitos por computador. São efeitos práticos, né? É, como eu tinha comentado, a cidade toda, ela é fake, né? Ela é toda feita por maquete, ela não existe. Uhum. Aliás, né, um negócio que é interessante a gente comentar, que a Gotham City nesse filme, ela tem uma característica muito forte, ela tem muita personalidade, e foi uma coisa que pro filme funcionar eles tiveram que fazer isso, porque o Tim Burton, ele tinha uma noção assim de quadrinhos muito pouca. Ele mesmo fala isso, que ele não gostava de ler quadrinhos na infância, e ele só foi ler os quadrinhos do Batman porque chamaram ele pra fazer o filme, e ele gostou do que leu e se identificou com a natureza dark do personagem, né? E encarou, assim, o filme do Batman como um desafio artístico, de design, de direção de arte e da criação de todo aquele universo, pra que não ficasse como, por exemplo, o Super-Homem, que é um filme que você percebe que Metrópolis é Nova York, sabe? Eles não escondem isso em momento nenhum. E o Burton queria criar uma coisa muito própria. Pra criação dessa Gotham City, ele chamou o Anton First, que era um diretor de arte. Não se vê muita coisa feita por ele, assim, mas tudo que ele fez é muito interessante. Tem um filme dos anos 80, que é meio uma parábola em cima da Chapeuzinho Vermelho, que chama The Company of Wolves, que ele também fez, e foi o trabalho que o Tim Burton viu e achou que o cara, porra, impressionante, o cara vai servir pra fazer esse filme. E ele já tinha tentado contratar o First pra ser o designer do Beetlejuice, mas não tinha conseguido, né, do Fantasma Se Diverte. Uma prova, né, de toda essa direção de arte e tudo, né, que ela chamou tanta atenção, é que ela inclusive ganhou diversos prêmios, sabe? Exato, inclusive um Oscar. E aí o que é mais importante, ela ficou tão marcante que muita gente que não tá familiarizado com os quadrinhos do Batman acha que Gotham City é daquele jeito nos quadrinhos. Exato. E depois de um certo tempo, Gotham City ficou daquele jeito nos quadrinhos porque eles incorporaram os designs do Anton First nas histórias em quadrinhos. Tiveram coisas mostradas em ambos os filmes do Tim Burton pro Batman que acabaram sendo realmente incorporadas no quadrinho, né? A gente vai até falar de outras mais pra frente. Ué. Mas assim, nem a versão do Tim Burton, nem a muito menos a do George Schumacher e nem a do Nolan, elas são, de fato, fiéis ao quadrinho. Eu falo assim, você vai ler um quadrinho e fala, puta que pariu, tá igualzinho, cara. Não tá. Eles tiram elementos. Eu vou ser obrigado a discordar. Deixa eu falar. Deixa eu terminar. Porque assim, cada um criou uma história, criou um mundo diferente, mas utilizaram diversos elementos do quadrinho. Tá, então, os elementos do quadrinho estão ali. Mas aí o que a gente tem que analisar, porque como um grande fã do Batman, eu tenho que reconhecer, todos os filmes do Batman são fiéis aos quadrinhos. Peraí que eu explico, vou explicar. Tá, vamos lá. Eu vou explicar. Acho que eu expliquei errado, mas vamos lá. Vai. Todos eles são fiéis dependendo da fase que você pegar a revista pra ler. Exato. Se você pegar uma revista do começo, lá dos anos 30, do Bob Kane, o filme do Tim Burton é muito fiel. Inclusive da forma como ele apresenta o Bruce Wayne e como ele apresenta o Batman. A primeira aparição do Batman, você é apresentado ao Bruce Wayne só depois que você descobre que ele é o Batman. E no filme acontece isso. Né? Você vê o Batman e aí ele some do filme. E de repente aparece o Bruce Wayne. Aí ele tá lá, não sei o que e tal. E aí ele, né, tá lá na Batcaverna, eu sou o Batman. Eu, até nisso foi fiel. Inclusive na violência também, porque pra época, né, os quadrinhos do Batman e do Bob Kane eram bem violentos. Inclusive teve uma fase que o Batman chegava a usar uma arma de fogo, né? E aí depois eu vou especificando filme por filme, né, como a gente vai comentar um por um, eu vou especificar depois nos outros as fases que esses filmes representam. Porque todos eles representam uma determinada fase nos quadrinhos. O problema é, nem o do Tim Burton, nem o do Joe Schumacher representavam fases que os fãs queriam ver no cinema. Eu não acho nem que seja isso. Eu expliquei errado. Nenhum mostrou, por exemplo, o lado que eu particularmente, eu sei que é uma adaptação, mas é um lado que eu sinto falta, que é o lado ver o Batman detetive. É, o Sherlock Holmes de capa, de morcego. Exato. E, assim, eu acho legal a roupa tanto do criada pelo Tim Burton, como pelo Christopher Nolan, mas elas não são a roupa do Batman. Ah, cara, quanto ao uniforme do Batman, eu não reclamo, não. Mas, porque, assim, do Tim Burton até reclamo um pouquinho, porque exagerou é meio exagerado na questão armadura, né? Eles tiveram que fazer isso primeiro, porque o Michael Keaton nunca queria usar o colan. O físico dele não permitia isso. E a gente tem que levar em conta que o Batman é um cara normal. Ele luta muito bem, tudo, mas ele não é o super-homem que ele pode usar um colan que se derem um tiro nele, ele morre, cara. Eu também entendo. Por isso que eu falo, é chatice de quem gosta muito, entendeu? Querer ver aquela roupa daquele jeito. Mas eu entendo perfeitamente que realmente ele precisa, porque, puta, o cara não é imortal. Ele pode ser ferido por faca, por arma de fogo, por porrada. Então, assim, tem que dar um artifício pra ele resistir mais, né? Uhum. No caso, é a roupa. Mas é chatice mesmo. É, isso é chatice de fã, eu sei. Exato, é chatice. É, mas o filme é muito bacana. O primeiro filme eu gosto pra caramba. Ele tem muitos pontos que são bem interessantes, né? O Coringa roubou a cena nesse filme, por ser o Jack Nicholson, que ele tem muita coisa bacana. Tem o Batmóvel clássico dele, que eu acho que ele é o Batmóvel melhor do cinema, o mais bacana. É, eu também. Eu acho que aquele Batmóvel é o mais interessante mesmo, assim. Ah, ele realmente, sem dúvida, ele é o mais interessante. Ninguém tem dúvida disso, cara. Eu acho que, assim, um ponto também que vale, cara, que eu acho que é foda. Eu sempre bato nesse ponto em certos filmes, que é foda. A trilha sonora que o Danny Elfman criou, cara. É, genial, né? Puta, que é aquilo? Ele conseguiu criar o tema pro Batman com a mesma intensidade que era o tema do Super-Homem lá do John Williams, sabe? É imortal aquele tema, não, é incrível. É, não é à toa que depois ele foi utilizado na animação do Batman que foi criada depois, né? Que é a melhor animação do Batman, que é o The Batman Animated Series, né? A trilha sonora, a música do Prince também é muito legal. É. É legal. A trilha sonora é bacana. A primeira cena que o Coringa aparece de Coringa, que ele começa a atirar em todo mundo, começa a tocar uma musiquinha de circo atrás, ele começa a dançar e fazer mó farra, assim, sabe? Tipo, bem coisa de Coringa, bem coisa de gente sem noção. Foi até nessa cena... É, que é a cena que ele mata o Carl Grissom. É, foi até nessa cena que ele chegou pro Tim Burton, o Nicholson chegou pro Tim Burton e falou assim, ah, o que você acha de um Coringa mais maluco? Daí o Tim Burton falou, vê o que sai. Daí ele começou a fazer aquela loucura e gostaram e fizeram ele fazer isso o resto do filme, né? É. Então, eles gostaram tanto dessa cena que eles não quiseram refazer essa cena porque ela tem um erro terrível de continuidade, né? É, um pouco da maquiagem do Coringa fica marcada no paletó, no terno que ele tá usando e a hora que ele vai atirar no Grissom, tá branco o paletó dele e tá faltando um pedaço da maquiagem dele no pescoço. Mas pois isso é. Aí, como se diz, aí, como não. Ele usa maquiagem, não é problema. Não, pode é, mas o Coringa não usa maquiagem. Mas aquele ali, mas o dele usa, gente. Não, senhor, a pele dele é branca. Usa, gente. Não, cara, a pele dele é branca. Ele usa maquiagem por cima da pele branca pra ficar a pele normal. É. Ah, você tá falando quando ele tá com a pele normal? Tá, não, aí realmente eu não notei isso. Não, aí beleza, eu achei que vocês estavam falando quando ele tava de maquiagem. Não, é quando ele tá com Coringa mesmo. A cena ficou tão boa que eles não quiseram repetir, né? Porque eles ficaram mesmo, se a gente repetir não vai ficar tão legal. E mantiveram aquilo, cara, ficou um erro de continuidade terrível. Mas tá lá, né? Imortalizado pelo Jack Nicholson. Isso prova que o Kane, o Kane lá atrás, em 80... Bob Kane, ele começou a desenhar o Batman baseado no Coringa numa imagem do Iluminado, que é aquela imagem que o Josh Nicholson aparece na porta. E quando começou a corrida pra fazer esse filme do Batman acontecer, ele foi um dos que mais batia em cima pra contratar o Nicholson pra ser o Coringa, né? Porque ele já tinha pensado nisso lá em 80. É, o Bob Kane, no making-off, mostra, né, que ele tava muito contente com o que tava sendo feito ali. Ele, ele encara o que o Burton estava fazendo com o Batman de uma forma muito, muito respeitosa, sabe? Ele gostou muito daquilo, ele visitava o estúdio constantemente para ver como é que estava acontecendo, né, como é que estavam sendo feito aquilo tudo, e ele adorou, ele gostou muito. Então, quer dizer, teve, né, a bênção ali do próprio criador, né? E assim, o que eu acho legal também na composição do personagem, né, do Coringa, feito pelo Nixon, é que ele conseguiu dar um tom daquele Coringa César Romero, da série do Adam West, lá da década de 60, e conseguiu também um tom um pouco do Coringa maníaco, que tem nos quadrinhos. E principalmente na Piada Mortal, né? É, pois então é. Assim, conseguiu mesclar os dois sem forçar demais pra um lado e sem forçar demais pro outro. Por isso que quando alguém fala, ah não, porra, o Heath Ledger foi muito mais foda. Não, eu não acho que devam ser comparações, gente, não deve. São interpretações parar. Completamente diferentes. Totalmente, sabe? São diferentes, exatamente. É, não existe necessidade, sabe? Ele é um ótimo Coringa. A única coisa que me incomoda no caso dele ser o Coringa é a necessidade de estar mostrando ele toda hora como Jack Nicholson. Tipo, mostrando a cara dele pra falar, ah, é ele que tá ali, ele que é o Coringa. Tipo, mas ele não tá maquiado o tempo inteiro. Tipo, cenas que não precisava. Então, mas aí é dele. Ali é ele. Por quê? O que que acontece? Ele, pra aceitar o filme, ele pediu um salário astronômico. Não, ele pediu uma... salário. Ele... Bilhas! Ele quis... Foi? Ele não quis... O salário dele foi... Não, ele não, não, não, calma, não, não, ele não, teve um errado, salário ele teve um salário astronômico, ele ainda teve uma percentagem da bilheteria, fez milhares de exigências, além de falar, eu só gravo de acordo com a minha agenda. Vocês se viram e fazem do jeito que eu quero. O salário dele foi de 6 milhões, mais a percentagem do que o filme ganhou nas bilheterias. Esse número das bilheterias nunca foi divulgado oficialmente, mas estima-se que foi mais de 50 milhões. Bom, mas outra coisa que me incomoda nesse filme é a questão de colocar ele, o personagem do Coringa, né, que deram um nome pra ele, que era como é que é o nome do Coringa? Jack Napier. Jack Napier, como o assassino dos pais do Bruce, né? Isso foi isso o que mais me incomodou. E isso não foi, tipo, o primeiro roteiro não tinha essa cena. Daí aconteceu a greve dos roteiristas e o Ren foi afastado e não tinha terminado o filme. Aí o Tim Burton sentou lá no trailer dele e escreveu esse final. E colocou o Coringa como assassino do pai do Bruce. É, isso daí é uma coisa totalmente desnecessária. E depois vários outros filmes de super-herói tentaram fazer a mesma coisa, que é ligar o principal vilão à origem do personagem. Coisa que não... Pois é, não tinha... É, pra dar uma liga, pra deixar tudo redondinho, né? Como se tudo tivesse que funcionar. Isso não precisa. Isso daí ficou ridículo, não faz o menor sentido. E outras coisas, né? O que não me agrada nesse filme. O Batman não é o personagem principal. Infelizmente, ele não é o personagem principal. Até porque nem é focado nele, né? Tipo, ele só é o herói. Não, o filme é focado no Coringa, cara. É, tipo, mostra a origem. Quando alguém tem a cara de pau de falar, cara, que Batman The Dark Knight é filme do Coringa, então você não entendeu. Você não entendeu o filme. Você tem que falar, o Batman de 89 é um filme do Coringa. Esse sim é um filme do Coringa, não tenho nenhuma dúvida. Pois é. Nesse filme, tipo, não mostraram a origem do Batman, não mostraram nada, só tá ali o Batman. Não. E o filme foi a origem do Coringa, né? Mas a origem do Batman nos quadrinhos também nunca foi muito clara, só no ano 1. Mas até porque não precisava ali, cara. Tipo, dá pra ser. Não tinha a menor necessidade, mas outras coisas também não me agradam ali, né? O próprio Michael Keaton não é uma... Sim, não fez feio, mas não era, né, a melhor escolha pro Batman, com certeza. E não, pô. E... Hã? Não, eu falei, óbvio. Não era. E assim, mas o filme funciona bem, sabe? Ele ainda é divertido. Eu tenho um carinho muito grande por ele, por ter sido um dos filmes da minha infância, né? Foi o filme que me apresentou o Batman. Eu não conhecia quadrinhos na época, lógico, né? Uhum. Filme de 89, eu tinha 4 anos na época, mas eu só fui ver ele em 91 ou 92, né? Então, e eu só fui ver em 95, 96. Então, e aí eu tinha 5, 6 anos na época. Acho que foi com 6 anos, foi em 96. A gente tinha mais ou menos a mesma idade, mas em períodos diferentes, né? Mas o filme, assim, eu vejo ele sempre com muito carinho, né? Apesar de não concordar com algumas coisas. Essa questão do Coringa matar os pais do Batman é uma das que eu não concordo, assim como o Batman matar o Coringa no fim, né? Da maneira mais clichê possível dos anos 80, que é o vilão caindo de um prédio alto, né? Pois é, mas o Batman, ele é bem assassinão nesse filme, né? Ele mata um monte de bandido, um monte de ele joga os caras nos lixos, ele pega um cara, ele joga dentro de um bueiro e joga uma bomba dentro do bueiro. Esse do Batman Retorno, cara. Tanto faz. Ele esse é assassino Batman nos dois. Né? Esse Batman é meio B10, né, cara? O povo acha que os outros são B10, esse aí é o Batman B10. Ele mata não, mesmo. Não, cara, e até esse negócio, sabe? Tipo assim, eu particularmente eu não gosto muito dessa origem do Coringa, cara. Mas é a origem do... Eu sei. Do Piada Mortal, né? Eu sei, mas... Tudo bem que ele não é o Capuz Vermelho, mas é a origem da Piada Mortal. Mas eu prefiro mais a questão de quando eles colocam que ele é... Ele se confunde e ele não sabe como é que ele se origina. O Coringa nos quadrinhos, a origem dele mesmo só foi mostrada nos anos 80, que foi a origem da onde saiu o filme, né? É. E o Coringa nunca teve a origem dele contada nos quadrinhos. E ele já surge como Coringa, né? Ele já chega chegando, assim, né? Já dando trabalho pro Batman. Pois é. Então, realmente, nem a origem do Batman é necessária de ser mostrada nesse filme, e nem a origem do Coringa também. Já poderia estabelecer o Batman ali como personagem e tal. Porque eles quiseram... Se você for ver, o filme segue a cartilha ali do Super-Homem, né? Mas com o Coringa, né? Pois é. E algo que tava no roteiro, em todos os roteiros, e até no último roteiro final, era o Robin aparecer no filme. Era apresentar o Robin. Só que foi inclusive mas isso essa era cena no segundo filme, gente. Não, no primeiro. Não, no primeiro filme a ideia era apresentar o Robin, só que quando começou as filmagens, o Burton decidiu não fazer mais, até porque ele falou assim, essa altura do campeonato, melhor a gente seguir com o filme e não vai ter como encaixar a aparição do Robin no jeito que esse filme tá seguindo. Essa cena, inclusive, foi desenvolvido o storyboard dela, tem no DVD e no Blu-ray do Batman de 89, que eles, inclusive, animaram o storyboard pra mostrar como que seria a introdução do Dick Grayson. Até e seria o ali, ele tipo tava... dos quadrinhos mesmo? Não. Melhor que mesmo. Não. É numa perseguição, o Batman tá perseguindo o Coringa, e... Ó, faz tempo que eu vi isso, mas se não me engano, o Coringa mata os pais do Robin, né, do Dick, e aí o Dick sai correndo atrás do Coringa, assim, sabe aquela coisa do Homem-Aranha com o Venom, que cai do nada na história? Melhor... Seria mais ou menos dessa forma, assim, não ia funcionar essa cena. Pois é. O importante é que o filme foi sucesso na época, fez muito dinheiro. Não. Fez sucesso assim, né? Não fez sucesso, ele fez um puta sucesso na época. Cara, uma bilheteria de 411 milhões pra um filme de 35, cara. Porra, velho, era tudo que o Warner tava pedindo, né? Pois é, foi o maior filme do ano, né? Cara. Fez um sucesso gigante e estabeleceu o Batman de uma forma que ninguém tava acostumado a ver, né? Que era o Batman sombrio e que animou o Tim Burton, né? Porque aí ele falou, bom, agora eu posso colocar minhas asinhas de fora, né? Depois de todo esse sucesso que fez, a Warner chegou, falou com o Tim Burton. Seguinte, nós queremos um 2, nós queremos o Batman Retorno. Daí o Tim Burton renegou, não queria fazer até o último. O Michael Keaton também não queria voltar. Até que a Warner ofereceu rios de dinheiro pros dois e milhões de acordo. Daí o Tim Burton falou que só voltava se ele aprovasse o roteiro. Na verdade a condição do Tim Burton era, eu volto, mas eu já provei que eu consigo fazer um filme que fez sucesso. E eu quero controle criativo total. E aí a Warner aceitou e... O filme é bom? O filme é bom. Muito bom. Pois é. Mas, ó, não, ele começou muito, muito complicado, né? O primeiro rascunho do roteiro feito pelo Sam Raimi mostrava o Pinguim e a Mulher-Gato indo atrás de um tesouro escondido. Ai, gente, que pariu, velho. Nossa. E o Batman ia atrás pra impedir eles de achar esse tesouro, entendeu? Tipo... Nossa, Indiana Batman. o Batman não. Até que daí foi feito milhões e milhões. Tesouro aqui não. De revisões em cima. Não. Chegaram no roteiro final de Batman o Retorno, que foi o que lançou. Chegou ao cinema. Uma curiosidade aí sobre a trama do Batman, o Retorno, né? É que essa história do Pinguim virar candidato a prefeito já tinha sido mostrada lá no Batman dos anos 60, né? Tem um episódio do seriado que acontece isso. Porém, com exceção a isso, modificaram pra cacete o Coringa. Mas puta o Pinguim. O Pinguim. Desculpa. Modificaram pra caralho o Pinguim, velho. É, não só o Pinguim, né? Não, mas o Pinguim, cara, pô. É, não, o Pinguim virou um mutante. Basicamente transformaram ele num rato de esgoto. Não, num rato não, num pinguim de esgoto. Não, cara, esse filme ele é muito bizarro, cara. Ele é bem mais cômico, né? Ele levou bem mais pro lado do cômico. É, mas ao mesmo tempo que ele é cômico, ele é bem mais sombrio, né? Ele é cômico, ele é um filme muito tarado, cara. Isso deu um problema enorme, porque... Ele é até pouco tarado. Não, ele... Dentro do outro. O Pinguim, cara, ele era... Tudo pra ele era resumido em insinuações de sexo. Isso, quando o filme foi lançado, os pais levaram seus filhos pra assistir o filme, assistiam o filme e o McDonald's, na época, tinha feito brindes do Batman, o Retorno. Quando os pais saíam do filme, viam toda aquela insinuações, a primeira coisa que eles faziam era ir até o McDonald's e, tipo, falar um monte. Ira dos pais, falava que aquilo era ridículo, o McDonald's não podia aceitar, não podia insinuar aquilo, não sei o quê, até que o McDonald's, no fim, começou a diminuir, alegando que não queria encorajar as pessoas a ver o filme, e até que durou muito tempo, ele cortou de vez o brinde e quebrou essa parceria que eles tinham feito. E aí aquelas associações de pais lá mandaram representações pra Warner, repudiando o filme. É, não, mas assim, cara, o filme tem algumas coisas que realmente são muito over, sabe? É over do over, né? Tipo, o Pinguim mordendo o nariz do cara, espirrando sangue. Ai, cara. Ah, cara, ele é muito engraçado. Ah, e assim, o filme é bom, de certa forma, ele é muito mais artístico do que o primeiro. Ele discute temas muito mais interessantes, mas de novo, ele é menos filme do Batman ainda, né? Que é um filme muito mais do Pinguim e da Mulher Gato. De novo, a gente tem a origem completa dos dois. É porque você vê que mesmo, né, o Burton já trabalhando pela terceira vez com o Michael Keaton, eu acho que talvez os roteiristas não confiassem no Michael Keaton como Batman. É, mas é que a gente tinha dois atores também que na época, pô, o Danny DeVito, cara, era peso pesado na época, e a Michelle Pfeiffer também não era nenhuma, sabe, desconhecida. Então eles tinham mais notoriedade do que o Michael Keaton. Ah, tem uma curiosidade legal aí pra comentar. No primeiro filme, a Shan Yang, que tinha trabalhado no Blade Runner, ela ia fazer a Vicky Vale, mas a coitada caiu do cavalo. Ainda bem, né, velho? Ainda bem, viu? Cavalo abençoado, eu não gosto da desgraça alheia, mas cavalo abençoado. Amém! É, a gente não comentou da Kim Basinger, né? Que ela tá sensacional no filme. Mas, e aí a Shan Yang, quando foi... Saiu o Batman Retorno, ela de novo, né? Foi cotada pra fazer a Mulher Gato, mas... Não, mas você sabe o que ela fez, né? Eu sei, cara. Nossa, que vergonha, cara. Ela queria vergonha alheia aparecer no filme do Batman, que no primeiro dia de gravação, ela simplesmente chegou no set fantasiada de Mulher Gato. Cara, muita vergonha alheia. Ela contando isso, cara. Cara, no making of, cara. O Tim Burton conta no livro dele... Que ele, a hora que ele viu ela, a primeira coisa que ele fez, ele, o Michael e o Kenny foram. O Bob Kenny foram se esconder dela. Pra ela não ver eles. Óbvio. E mandou, tipo, segurança pra tira essa louca daqui, sabe? Porque. Não. Tá freaking out. É, cara, é muito problema, cara. Não, e assim, cara, pô. Perto da Kim Basinger. E da Michelle Pfeiffer, cara. Ah, senta lá, né? Senta lá. Não, nem como atriz. Assim, ela é muito bonita, né? Se você assistiu Blade Runner, por exemplo, ela tá muito bonita no filme. Mas ela é uma atriz péssima. Pois é. Ela é muito ruim, ela é muito fraca, muito fraca. Tanto que acabou fazendo um filme erótico depois, né? Pois é, mas um dos pontos grandes altos é a maquiagem do filme, né? Que até foi indicada a Oscar, tudo. A maquiagem do Pinguim é excepcional. E durante as filmagens, o Danny DeVito foi proibido de contar pra qualquer pessoa, pra qualquer familiar, pro cachorro dele sobre a maquiagem do Pinguim. Se ele contasse, tipo, a multa dele seria enorme, sabe? Ele não podia falar nada mesmo, ele tava sob selo de silêncio. É, a gente não pode esquecer que a maquiagem do Pinguim foi criada pelo Stan Winston, né? Um dos maiores gênios da maquiagem da história do cinema, né? Pois é, e esse filme, tipo, ele é bem cômico mesmo, né? Tem uma cena lá que o... Ele é muito irônico, né? É humor negro. Não é nem a questão, assim, de comédia, não, mas ele tem muita ironia. O Pinguim fazer, como a gente falou, né, fazendo insinuação de sexo, a Mulher Gato também. É, totalmente, né? Até o Alfred faz insinuação sexual no filme, cara, pra você ter uma ideia de como é perturbado esse roteiro. E o Tim Burton tem a cara de pau de falar que esse filme não é tão sombrio quanto o primeiro. Não é na fotografia, né, porque o primeiro, inclusive, teve sérios problemas de projeção, em alguns cinemas que não dava pra ver nada, né? Os cinemas tinham que ir lá controlar brilho e contraste pra poder, pro pessoal conseguir assistir alguma coisa. Mas é sombrio, não é escuro. É. Ele falou de sombrio, ele não falou de escuro. Meu, o segundo, assim, é muito, muito sombrio, cara. Eu não colocaria uma criança pra ver esse filme. Não, gente, não, vamos voltar no Pinguim, cara. Caralho, velho. Não tem condição, velho. Cara, que porra é aquela, velho? É muito foda, mas é muito bizarro. Não, só o fato de ter pinguins morando no esgoto de Gotham, né? Gente, é debaixo do zoológico, cara. Um exército de pinguim, né? Tipo, ele é o papai pinguim ali, né? Não, na verdade, deu a entender que ele foi criado pelos pinguins. Ele foi criado pelos pinguins. Até por isso que ele desenvolveu o apetite por peixe. Tem até cenas que o... É, ele tá comendo Shrek peixe lá. Fica... Não, o Shrek... tá levando ele pra apresentar pros caras que vai fazer a campanha eleitoral lá. Devorando peixe, velho. Não, tem uma cena no esgoto que o Shrek fica chantageando ele com peixe, sabe? Tipo, batendo assim, ele fica tudo... dá. Ah, cara. Não, e a mão dele, cara? Tudo deformado. Os dentes dele, cara. Ele parece uma bola, velho. Parece uma bola, velho. Parece uma bolinha andando. Uma bola com duas pernas de saracura, velho. Aquela roupa que ele usa, né? A roupa nova. Eu acho que debaixo daquela roupa dele tava o alienígena do Dark Star, sabe? Ah, cara, pode ser, viu? Puta merda. Mas o filme é... E Dark Star vai ser mencionado mais uma vez, não esquece. Aguardem. Você sabe aonde vai ser. Bom, mas mesmo assim fez dinheiro pra caramba, né? Mas o filme é muito bom, cara. Eu acho ele até melhor que o primeiro. Ele é melhor que o primeiro, mas ele tem esses problemas, assim, que foram feitas adaptações demais. A Mulher-Gato virou um zumbi, cara. É. Sabe, eu entendo que fisicamente a Michelle Pfeiffer ficou perfeita, o uniforme é perfeito, mas ela não é a Mulher-Gato definitiva. As pessoas precisam tirar isso da cabeça, porque ela não é. A Mulher-Gato definitiva tá pra vir, velho. O povo é que tem que entender as coisas. É, a gente não viu o filme ainda, fica difícil falar, mas, não, cara... Tô falando, me escuta. Vai comigo que não tem erro. Não, eu tô apostando muito na Anne Hathaway, né? Tô apostando muito. Mas assim, voltando pra Mulher-Gato do Batman Retorno. Primeiro, ela não é uma ladra, né? Que é o básico da personagem nos quadrinhos, é que a Mulher-Gato é uma ladra, e ela não é uma ladra no filme. E ela é completamente maluca. Totalmente. Ela é mais louca que o Batman. É, exatamente. Tá mais louca que o Batman. Aquela piada vem bem a calhar aqui, tá mais louco que o Batman. A mulher é muito perturbada, cara. Ela é perturbada, muito mesmo, cara. Puta merda. Mesmo antes dela morrer. Ela é... Ai, cara, muito esquisito, cara. Mas é muito bom, é o que eu falo. É aquele filme muito esquisito, mas que de tão estranho ele é bom. Mas de novo, o roteiro trabalha vários temas. E isso eu acho interessante. O filme funciona nessa parte. Ele é muito... cheio de símbolos, né? Faz uma crítica ao sistema... Cara, onde que você imaginar um filme de quadrinhos fazer crítica ao sistema eleitoral, sabe? Como assim, né? Mas isso daí funciona, eu acho bem interessante, né? E aí surge, né, por conta disso, um terceiro vilão, que é o Max Schreck, né? Interpretado pelo Christopher Walken, com aquele cabelo maluco. Ai, caraca, aquele Spock, como eu gosto desse cara. Mas também adora fazer um papel bizarro. Tem uma curiosidade que, de acordo com a diretora de casting, né, que é a Marion Doherty, o Tim Burton não tava muito confortável com o Christopher Walken, porque o Christopher Walken sempre pareceu muito assustador pro Tim Burton. Ah, se aparece assustador pra ele, imagina, né, o Tim Burton. Cidadão na vida real, né? Eu não gostaria de conversar com ele. O Tim Burton falou que tinha medo do Christopher Walken, cara. Você tem uma ideia, né, de como o cara também é maluco e bate. Ele tem uma cara meio, eu não sei, cara, ele tem uma cara de androide, cara. Sabe? Eu tenho medo de a qualquer momento a cara dele abrir e sair um alienígena ali de dentro. Muito Mas bizarro. Ele é muito bom, eu gosto muito do Christopher Walken. Não, aí, de novo, tentaram colocar o Robin nesse filme, né? Pois é, de novo. Mas aí, cara, vocês sabem, né, quem que ia ser o Robin nesse filme, né? Chegou a ser contratado, inclusive, era o Marlon Wayans. Ai, ia ser uma maravilha! Eu ia ser muito bom! Tô falando sério, cara, ia ser engraçado. Eles, inclusive... Ai, velho, o Batman negro, velho. Assim, ó, o Coringa negro, ó. Vim, tá. Robin negro. Robin negro, velho. Robin. Robin pequenino, né? É, exatamente, Robin pequenino. E ele chegou a assinar o contrato pro filme e chegou a fazer teste de figurino. né, pra tirar as medidas ali pra fazer a roupa do Robin. Cara, eu fico imaginando como é que o Marlon Wayans, não é por ser negro não, mas é porque o cara é comediante, né? O cara é um comediante, né? É exageradão. Então, como que seria o Robin do Marlon Wayans, né? Pois é, ia ser... Ele ia ser o ponto cômico do filme, né? É, e aí eles, o Tim Burton de novo, né, achou que é muito, né? Muita coisa pra um filme só. Vamos deixar pra um terceiro, se a gente for fazer. Pois e aí deixaram o Robin pro terceiro filme. Aí, como eu tinha dito ali, né, no comecinho do cast, como todos os filmes do Batman são fiéis, eu preciso falar a que fase, né, que o Batman, o Batman Retorno é fiel. O Batman Retorno tem muito do que estava sendo feito na época com o Batman. Do Batman pós anos 80 e comecinho dos anos 90. Que tinha, sabe, uns toques assim mais sensuais, até pela própria Mulher-Gato. Né? Ela é muito sexualizada no filme. Uhum. E trabalhar com esses temas mais sombrios, né? Que é o pós-Frank Miller, né? Que era o Batman realmente mais adulto mesmo. Ele é um filme adulto, ele não é um filme para criança de forma alguma. Eu não sei como é que esse filme ganhou classificação 13 anos na época. Por isso que deu, os pais ficaram loucos, né? Pois é, cara, esse filme ele é muito ousado. Isso eu bato palmas pro Tim Burton por ter feito esse filme realmente ousado, sabe? Pois é. E conta pra gente, Eduardo, quanto deu de dinheiro? Deu 282.800.000, custou 80 milhões, um belo lucro, né? Dá pra fazer um bom pé de meia. É, mas se a gente levar em conta o lucro do primeiro, o lucro do segundo é um pouquinho menor. Sim, mas também tem muito aquele negócio de perder o impacto, né? É, você não tem mais a novidade, mas o que realmente fez esse filme sofrer foi essa questão aí dos pais ficarem perturbados com o filme, né? Não levarem as crianças pra assistir, eles perderam muito público por conta disso. Exato. O boca a boca do filme não foi muito bom. E o pinguim desse filme, né? Toda hora eu volto no pinguim. Eu amo o pinguim. Eu amo o pinguim, cara. Esse pinguim acabou sendo levado... Esse pinguim criado pelo Tim Burton foi levado para as histórias em quadrinho, né? Pinguim mais bizarro, com deformações na mão. É, mas durou pouco tempo, né? Sim. Porque depois eles acabaram transformando o pinguim mesmo num gangster nos quadrinhos. É, que também... Mas influenciou muito, por exemplo, o visual do pinguim na minissérie Batman O Longo Dia das Bruxas, né? Do Tim Sale, que parece mesmo o pinguim com aqueles dentinhos pontiagudos, né? E mais bizarrinho, assim. É, até no Batman Animated Series ele é assim. Pois é. Mas o Batman Animated Series tem muita coisa baseada nos filmes do Tim Burton. Sim, até a trilha sonora mesmo, pois que é. A gente comentou. Mas daí, mudando o rumo do Batman no cinema... E põe rumo assim. Em 95, chegou Batman Eternamente. Dirigido por Joel Schumacher, produzido pelo Tim Burton. Tem uma falha aí nesse produzido pelo Tim Burton, que, pô, eu tenho que confessar, o Batman Eternamente, eu sei de todos os problemas que o filme tem, mas eu gosto muito desse filme. O filme não é ruim. Não acho ele ruim, e também tenho um certo carinho por ele, porque foi a primeira vez que eu vi o Batman no cinema, né, então ele... guardo muito esse filme, assim. Até pelo ano de lançamento dele, ele foi o filme que eu mais via na minha infância. Então, quando eu era criança, eu gostava muito do Charada, cara. Eu vi Charada, eu ficava louco, não entendia nada de Batman, de nada, né? Via só a sessão da Marvel. Então, mas aí, voltando ali na questão do produzido pelo Tim Burton, né? Eu lembro de assistir uma entrevista com o Joel Schumacher na época do lançamento do Batman e Robin. E que ele comenta que o nome do Tim Burton aparece no filme como produtor, mais como por respeito a ele do que por qualquer envolvimento. O Tim Burton não se envolve em nada com esse filme. Inclusive, no making of do filme, o Burton disse que o Burton se encontrou com o Schumacher. Eles têm uma boa relação assim entre os dois. O Schumacher falou pra ele, é isso que eu quero fazer e tal. Apresentou a ideia e o Tim Burton falou, não, beleza. Se é isso que você quer fazer, é isso que eu quero fazer. Pode fazer, eu não vou me envolver. Não era o Tim Burton não tava com vontade de voltar. Não, pro e não era só ele isso, não queria ter voltado nem no segundo. Pra não, e não era só isso também. Não é que só ele não queria voltar. vamos pô, foi uma decisão da Warner, porque ela viu que o filme ganhou menos dinheiro, então ficou aquele negócio, pô, será que foi porque o clima foi pesado, deu polêmica demais? Vamos levar isso pra um lado mais leve, mais foi popular, mais pra leve. Trazer família. Isso, tipo, que vai de encontro à própria história do Batman nos quadrinhos. Porque quando o Batman começou a ficar pesado demais nos quadrinhos, a DC foi lá e introduziu o Robin, pro personagem ficar mais leve. E é exatamente isso que acontece no Batman Eternamente. Aí, já que eu falei disso, né, o Batman Eternamente representa essa fase do Batman nos quadrinhos, que é quando o Robin é introduzido, e vai até mais ou menos os anos 50, que eram as historinhas mais leves, sem perder um pouco das características mais sombrias. Encaro esse filme do Schumacher como sendo... Ele é muito feliz ao não abandonar certas decisões que eram do Tim Burton, né? Que, no caso de fazer a Gotham City de forma extremamente marcante, né? A cidade continua sendo marcante, embora seja um design diferente. Ela é toda digital. Mas ainda tem maquete e matte painting ali. Bem pouco, mas quando mostra mais ela assim amplamente, quando mostra só ela, é totalmente digital e é bem feio. Cara, eu não acho. Pra época não era, e eu, se você encarar que o filme, pra época que o filme foi feito, ela não é tão feio assim, cara. Tinha coisa nos anos 90 ali, em 95, por exemplo, que era muito mais feio, e na época mesmo era. E os efeitos do Batman Eternamente eu não acho muito ruins, não. Ele já começa diferente dos filmes do Tim Burton, né? Que geralmente o filme do Tim Burton mostrava primeiro a origem do vilão ali, mostrando o vilão. Ele já começa com o Batman se investindo pra sair e com o Batmóvel já aparecendo. Batmóvel vamos lá. Pra caramba, né? Peraí. Começou o primeiro toque de frescuragem. Roupa com mamilo. E close na bundinha. Esse é no Batman e Robin. No Eternamente tem o close na bundinha no fim. É quando ele vai colocar outra roupa. Exato, No começo faz close em outra parte que é a partir da frente. Cinto, a hora que ele vai prender o cinto, assim, a partir. Não é do cinto, não. Não dá o close. Não, mas você entendeu o que eu quis dizer. A câmera tá muito mais pra baixo. O cinto ali quase tá fora da tela. Pois é. Mas assim, o Tim Burton, ele não queria largar também a mitologia, né? Porque ele teve a intenção de fazer também o spin-off da Mulher-Gato. Foi até anunciado, né? A Michelle Pfeiffer ia repetir o papel, tanto que é por isso que ela ia ficar, que ela ficou de fora do Batman Forever, né? Porém, né? Acabou num indo pra frente. E esse filme, ele traz o Tommy Lee Jones no papel menos Tommy Lee Jones da vida dele, né? Cara, na verdade, assim, os vilões desse filme... O que os vilões foram de interessantes nos outros dois, os vilões são problemáticos nesse. Porque o Jim Carrey interpretou o Charada como uma versão maluca do Coringa, que já é um personagem louco. E o Tommy Lee Jones não sabia o que fazer. Gente, tava ridículo. Cara, não, primeiro. Não, assim, não, então, o Tommy Lee Jones não sabia como interpretar o Duas Caras. Exato, ele sabe o que o Joel Schumacher falou pra ele? Segue o Jim. Segue o Jim, ótimo conselho, né? Cara, aí você percebe que o Duas Caras vai ficando cada vez mais maluco no filme, cara. Ele chega num ponto assim que ele tá muito. Mas No final do filme, ele começa a se abraçar com o Jim Carrey na cadeira, assim, sabe? Tipo assim, puta, uma hora eu falei assim, pô, esses dois vão parar aqui e vão começar a fazer sexo. Agora vai! Mas assim, o Duas Caras pra mim, ele me incomoda a maquiagem. A maquiagem até que é boa, é fiel à maquiagem. Eu sei que é fiel, mas me incomodou, tudo ali no Duas Caras me incomoda. O Charada, eu também vou falar, realmente ele não tem nada a ver com o Charada dos quadrinhos e tudo, mas... Mas eu consigo gostar, eu não sei se é porque eu gosto muito do Jim Carrey, então eu consigo gostar mesmo ele fazendo aquele lado mais malucão mesmo, que não tem tanto no Charada, mas eu gostei, do Charada eu gosto, mas do Duas Caras não rola, cara. A gente teve a primeira alteração de elenco, né? Que troca o Michael Keaton, sai o Keaton, entra o Val Kilmer no papel do Batman. Pois é. Na época, quando anunciaram o Val Kilmer, o Val Kilmer, pelo menos, né? Ele tem um físico, assim, que poderia ser o Batman e tal. Só que ele funciona melhor como Bruce Wayne do que como Batman. Né? Diferente do Michael Keaton. Que não serve pra... Eu não queria falar isso, né? Eu não queria falar assim, eu não queria respeitar o Michael Keaton. Não, mas esse filme tem a Nicole Kidman, que tá muito bem, pois né? Pois ela tá lindíssima, cara. Uma mulher bonita. Eu acho que ela nunca foi tão bonita como ela é no Batman Eternamente. Mas é meio efeito Cameron Diaz, né? Ela nunca foi tão bonita quanto ela foi no Máscara, né? É. A diferença é que a Cameron efeito Diaz... anos depois, 90, cara. A diferença é que a Cameron Diaz depois dali acabou. A Nicole Kidman não. Nicole Kidman ainda é muito bonita. É, mas ela tá meio filme fatale. Tá uma coisa meio de filme noir, né? A forma como ela é introduzida no filme. E também é uma personagem que eu não me lembro de existir nos quadrinhos. Todos os pares românticos do Batman nos filmes, com exceção da Rachel, mas mesmo a Rachel é baseada num outro personagem, em algum ponto apareceram nos quadrinhos, né? A Vicky Vale já era personagem dos quadrinhos, ela aparece no filme. A Chase Meridian, ela vai aparecer depois no universo de si, nos quadrinhos. E no Batman Robin, que tem a Julie Madison, que era um par romântico do Batman lá nos anos 40. Personagem clássica do Batman, que é introduzida ali de uma forma bem, assim, segunda mão, né, no Batman Robin. Mas, como a gente tá falando do Batman Forever... Pois é. E uma coisa que o Batman Forever traz é o Robin, né, pro universo. É, então, é aquilo que a gente falou. Todos os pares românticos do Batman, né, acontece exatamente como acontece nos quadrinhos, né. O Robin acaba aparecendo no filme, que é pra trazer o Batman de uma forma mais leve. Mas, cara, é foda. Eu acho legal o Chris O'Donnell como Robin, porque ele interpreta mais o Tim Drake do que o Dick Grayson, né? Mas, cara, não faz o menor sentido, porque o Chris O'Donnell, tipo, o Robin já é maior de idade, sabe? Tipo, o cara fica órfão, o Bruce Wayne, eu vou adotar você. Cara, como assim, cara? Mas é a falta de independência das crianças de 90 e de hoje em dia. É um problema, essas mas crianças... Mas o cara já dirige moto, cara. Mas é isso, os meninos não são mimados, não. Tipo, as cenas... Mas é aquele efeito malhação, tá dentro... né, velho? É aquele efeito malhação, aquele efeito Smallville, né, cara? Pessoas de 30 anos interpretando pessoas mais novas. Não, cara, mas o Dick Grayson, ele não é apresentado como menor de idade, cara. Ele dirige, pô. Ele dirige. Não, menor de idade, ele poderia ter 16 anos lá. Não, é verdade. Nos Estados Unidos, a pessoa com 16 já pode dirigir. Mas mesmo assim, cara. Nossa, não faz sentido. Releva, gente, é Gotham. Ele não, o cara é muito adulto, cara. Não, sim, ele tinha, esse bobeado tinha mais barba do que o Batman. Sabe? Não, e ele na casa do Wayne, estendendo roupa, cara. Ai, cara, que cena vergonhosa. É, aquela cena é muito vergonha alheia. Ai, cara. Mas você sabe que essa cena aí é muito vergonha alheia, mas ela tem um clima de coisa antiga, sabe? Que filmes que mostravam super-heróis ou personagens... Fazendo tarefa de casa, né? Não fazendo tarefa de casa, mas mostrando essas habilidades que ele usa depois, né, de máscara. É no dia a dia, sabe? Então isso é uma coisa assim, muito de... Cara, tem uma inocência muito grande nesse filme, ao mesmo tempo que o Joel Schumacher, ele queria fazer um filme que fosse um desenho animado, ele fala isso, né? Que a ideia dele do Batman era de um desenho animado. Pois é, tanto é que o tema mais comentado durante o filme é as entradas do Batman. Né? Toda hora o Tommy Lee Jones e o Jim Carrey fica comentando as entradas do Batman. Isso é que é sabendo. Ele olha e fala, a entrada dele foi melhor que a tua. Devia aprender, hein? E o Batman entra de novo, dei um olho pro... Ah, não, dessa vez foi melhor, você viu essa entrada dele? Mas eu consigo me divertir com esse filme. Não, ele tem aqueles bordões do Robin, né? Tipo, a hora que eles chegam pra derrotar a última briga junto com o Charada, eles vão escalar o lugar onde é que tá o Charada. Ah, cara, isso daí é legal de comentar. O Robin olha pro Batman e fala, santo metal enferrujado, Batman! Não é isso que ele fala, não, cara. Isso daí é uma piada que só funciona em inglês. Porque ele vira pro Batman... É holy rusted metal. Tipo, é metal enferrujado, cheio de buracos. Aí o Batman olha, quê? Aí ele, o chão é de metal e tá cheio de buraco. Entendeu? Tipo, ele não fala santo metal enferrujado. Mas eu prefiro que se fosse santo metal enferrujado. Então, mas é uma piadinha de duplo sentido, entendeu? É pra soar como santo metal enferrujado, mas ela só funciona em inglês. O jeito que ele fala, ela só funciona em inglês, mas... Tá, cara, foi um toquezinho ali, né, de seriado dos anos 60. Não, ele tem bastante coisa dessa época, né? Os golpes do Batman, tipo, no bandido, é aqueles golpes mais teátricos, assim, quando rela o bandido se joga. Aquele negócio de jogar o bandido dentro da lata de lixo, pra dizer que, tipo, bandido, o lugar dele é no lixo, sabe? Essas coisas assim. Mas outra coisa bacana é mostrar o Arkham, né? Parece o Asilo Arkham. Mas, então, sobre as lutas, por exemplo, O filme teve um upgrade, assim, em termos de luta. Porque o Michael Keaton, cara, ele quase não se mexia. Né? Também, cara. Como é que ele vai se mexer, velho? A armadura devia pesar 10 vezes ele. É, mas mesmo no Batman Retorno, que a armadura muda e fica mais maleável, ele também não luta muito, não. Você acha, né? É. Agora, nesse filme, não, cara. O Batman cai na porrada com os caras e tal. Faz posezinha pra lutar. Filho, mas o Val Kilmer é o santo, filho. O cara é macho. Não, o Val Kilmer cai muito bem com o Bruce. O Val Kilmer é macho. Ah, é. Pô, mas quanto fez de dinheiro esse filme agora? Olha, ele já... É surpreendente. Ele custou 100 milhões. Ele teve uma receita de 336 milhões, 531.112 dólares. Então, assim, aumentou, né? Consideravelmente. Foi mais de 100 milhões. Pois então, é. E aí, qual que é o pensamento do investidor? Bom, vai. Vamos isso repetir, daí, né? Deu não. Mais do que o outro, não. É porque é assim que o povo não. Quer, né? Vamos lá. Peraí. Vamos começar da onde devemos, né? A verdade, enquanto aconteciam as filmagens do filme, a Warner ficou tão de cara, ela ficou de cara no chão, falou, nossa, que coisa foda que esse cara tá fazendo. Precisa de fazer mais um. É, não, mas assim, vamos levar em conta. Você imagina que a produção do filme tava maior, 100 milhões, né? Os sets do filme eram gigantes. O pessoal da Warner não acreditou naquilo, sabe? Era numa proporção que eles não estavam acostumados com o Tim Burton. E eles encararam, falaram, porra, peraí. Né, esse cara criou um negócio muito maior do que a gente estava esperando. Pois e é. Realmente. E aí a Warner investe muito no marketing desse filme. E eu lembro que na época, cara, aquilo que a gente tinha comentado do marketing do primeiro Homem-Aranha, que a Sony fez lá em 2001, cara, o que a Warner fez no marketing do Batman Forever em 95 foi assim. Não. Eu acho que foi até maior do que o que a Sony fez com o Homem-Aranha. É, tá? Porque assim, eles. O Joe Schumacher falou que não queria o. A trilha sonora do Danny Elfman. Uhum. Pediu pra um outro compositor. Que é o Elliot Goldenthal, que é um puta de um compositor. Eu gosto também do tema dele. Pois é, exato. Né? E quis tornar a trilha bem pop, com bastante artista, sabe? Eu acho que pegou uma Massive Attack, Smashing Pumpkins, U2. Não, Smashing Pumpkins é do Batman Robin. A trilha sonora do Batman Forever tem U2, tem Massive Attack, tem The Offspring, Devils, não tem? Tem Offspring, é. Tem The Devils, tem Nick Cave, tem Sunny Day Real Estate, que é uma banda que depois acabou e alguns integrantes se uniram pra fazer o Foo Fighters junto com o Method Man, The Flaming Lamps. Flaming Lips. É, Flaming Lips, eu sempre erro o nome. É, tem Brand, tem Seal, né? Porra, o Kiss from a Rose do Seal, cara, essa música tocava no rádio, assim, em looping. Ah, isso, e aí o que que aconteceu? Eles queriam, a propaganda em cima tava grande, porque essas músicas estavam um sucesso foda na MTV, estavam sendo indicadas pra milhares de premiações, e porra, e aí o marketing cresceu em cima do filme, aí fez esse boom, né? E aí você falou a questão da MTV, cara, esse filme ele é muito da geração MTV, né? As cores e tudo, assim, cara... Que a MTV era boa. É, na época que a MTV era boa. Eu gosto do Batman Eternamente. Tem essa parte mais emotiva minha, assim, de ter assistido o filme, ter sido a primeira vez que eu vi o Batman no cinema. Mas ele tem coisas que pra mim ainda funcionam, sabe? Eu ainda acho ele um filme que faz a transição ali do que o Joe Schumacher queria, né, pro Tim Burton, né? Que já tinha do Tim Burton. E uma outra curiosidade, né? O roteiro original do filme é muito bom. Ele explora diversas questões psicológicas do Batman, que depois acabaram sendo cortadas, chegaram a ser rodadas, mas foram cortadas da versão final do filme, que mais de 40 minutos foram cortados. Inclusive até queriam lançar uma versão estendida em DVD, mas acabou não saindo. Mas tinha cenas muito interessantes, que tratavam do psicológico. Inclusive quando o Batman, no Batman Forever, né, que ele leva um tiro, ele perde a memória, ele esquece que ele é o Batman. Ele sabe que ele é o Bruce Wayne, mas ele não sabe que ele é o Batman. E aí dá o sentido pro nome do filme ser Batman Eternamente. Porque quando ele descobre, ele percebe que ele ele tem que ser as duas pessoas, né? Ele nunca vai escapar de ser o Batman. Vai eternamente ser o Batman. E o roteiro é bacana. Só que aí, né, o pessoal ficou extremamente deslumbrado pelo sucesso do filme, né? Pois que é. Aprovaram imediatamente o Batman e Robin. Aí foi a despirocada aí da ladeira. Aí ferrou, porque assim, aconteceu a mesma coisa com o Joel Schumacher que aconteceu com o Tim Burton. Ah, fez sucesso? Pô, cara, faz aí o que você quiser fazer. 97 vem o Batman e Robin. Cara, tudo é muito errado nisso. Não, já começa errado pelo seguinte. Não, cara, olha, eu vou só falar uma frase pra esse filme. O filme é tão ruim, cara, que o Alfred ficou doente, cara. Pois é. Tipo assim, o Alfred, sinceramente, se ele tivesse morrido, eu saberia por que ele morreu. De desgosto. Desgosto. Ele morreu de desgosto. Com essa família. O filme começa... Caralho, velho, tão ruim. O filme começa já dando close no Batman e no Robin. Ai, cara. Pô, não, primeiro posso... no bundinho. Não, é. Aí, deixa eu só comentar um negócio, assim, rapidinho, pra gente entender como que esse filme começou errado. Esse filme começou errado porque estavam tão deslumbrados que eles simplesmente pegaram o roteiro do Batman Eternamente e refilmaram como Batman e Robin. Não. É o mesmo roteiro. Até o início, cara. O início do cara, filme é igual. No Batman se vestindo, no mamilo, no cinto e na bunda. Ali nesse dia começa, mamilo do Batman, mamilo do Robin. Cinto do Batman, bunda do Robin. Bunda do Batman, bunda do Robin. Eu não entendi por que mostraram duas vezes a bunda do Robin, né? Mas tudo bem. Ah, cara, é porque... Mas é porque é insinuação sexual de que alguém come a bunda ali do Robin, né? Mas, cara, esse filme, assim, de novo, voltando, esse filme é a perfeita representação do Batman dos anos 60. Ele é o Batman do seriado dos anos 60. Ele é pop, ele é barulhento, ele é comédia, né? Porque o filme já começa com uma piadinha, né? Pois é. O Batman agora, ele tá com um carro, sozinho. Aí o Robin, eu quero um carro. Aí o Batman vira, é por isso que o Super-Homem trabalha sozinho. Ai, cara. Não, no outro filme também tinha uma piadinha no início, né? A hora que ele vai sair com o Batmóvel, o Alfred chega. Quer um sanduíche? Não. Eu passo no drive-thru. Cara, puta que pariu, velho. É muito... Ah, véi. E eu lembro que na época que esse filme ia sair, cara, eu tinha ficado até contente, porque eles chamaram o Patrick Stewart pra fazer o Mr. Freeze, né? E aí, a hora que eu vi isso, eu falei, cara, o Patrick Stewart no Capitão Picard vai ficar perfeito de Mr. Freeze. Parece muito com o Mr. Freeze do desenho, né? Vai ficar legal. Aí o Patrick Stewart saiu e chamaram o Schwarzenegger. Aí eu falei, peraí, saiu do Patrick Stewart pra... Schwarzenegger? Cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com esse filme. Tem alguma coisa, sabe? Tipo, você percebe que nem o casting do filme é coerente? Você entendeu? Como é que você sai do Patrick Stewart pra ir pro Schwarzenegger, cara? E é a decadência final do vilão, né, cara? Tipo, o vilão vem caindo de um filme pro outro do Batman, né? Até esse aqui. Os dois vilões desse filme são totalmente ridículos. Não, os três, né? Que tem o Bane também. Tem o Bane. Ô, gente, ô, gente. Não, o Bane tem nesse filme, por favor. Não, aqui não é o Bane. Aquilo ali é uma intenção de fazer um Hulk avacaiado. Não, nossa, o Hulk tá louco? Não, porque ele é verde. O cara fica lá, lutar. É uma coisa que eu gostaria de dizer, viu, gente? Pra quem não conhece, vai conhecer no Cavaleiro, você vai conhecer de fato. O Bane não é burro, tá? Pois é, ele descobre a identidade do Batman sozinho, cara. Né? O Bane é um personagem muito inteligente, porque quando ele foi criado nos quadrinhos, ele deveria ser tanto o cara pra subjugar o Batman fisicamente e psicologicamente, né? Pois é. Então, né? E aí o ator que faz o Bane, né? O Dip Swanson, na verdade nem era ator, né? Ele era... Lutador. Ele morreu nas filmagens do filme. É. E até ficou uma dúvida, assim, na época, se ele não tinha morrido por conta do filme precisar ser rodado muito rápido e por exigência dos produtores e do Joel Schumacher de fazer com que ele usasse muito esteroide pra ficar forte daquela forma. E aí o cara morreu mesmo no finalzinho das filmagens. Também deve ter morrido de desgosto. Eu tenho a nítida pois impressão é. Que é isso e, mesmo. Cara, esse problema do Bane ser retardado, tipo, tá prejudicando muito gente que não conhece o personagem hoje. Hoje mesmo eu tava conversando na faculdade, tava lá, a gente tava trocando uma ideia sobre o novo Batman. Daí um moleque lá entrou na minha conversa e perguntou, mas quem que é o novo vilão desse Batman? Que o vilão do Batman Begins é legal, do Batman Cavaleiro das Trevas nem se fala, mas quem que é o vilão do novo? Eu falei, é o Bane. Ah, mas esse Bane não é aquele idiota do filme. de 97, daí você tem que explicar que o Bane não é aquilo, cara. Tipo, isso é um problema sério. É, eles, cara, colocaram o Bane lá porque ele tinha acabado de quebrar o Batman nos quadrinhos, sabe? Ele, ah, vamos colocar ele como capanga. O cara não fala, cara. Não, é ridículo. Ele, não, ele fala, né? Comida, Bane, bater, é. Bane. É, sabe, tá parecendo um Tarzan retardado. Máscara, vai se fuder. É, é muito ruim. Fora os trocadilhos do Schwarzenegger, que não tem nem chutar, né? Não, cara, eu acho que a cena mais, assim, cara, o Schwarzenegger deve ter uma vergonha gigante, né, disso. Ele, de pantufa de ursinho, de roupão prateado, cara. Não. Aliás, ele parece o Fred Mercury prateado do Pânico, né? Ai, caralho, velho. Que detalhe. Ainda tem uma coisa que deixa o filme pior ainda, cara. O George Clooney como Batman, né? Então, cara, eu apostava tanto no George Clooney, porque ele tem físico, sabe? O cara é grandão, assim, tinha aquele queixo quadrado. Falei, porra... Não, cara, porque lembra muito o Batman do desenho, sabe? Aquele queixão quadrado, assim. Falei, porra, vai ficar legal, né? E... Ah, cara. Tudo errado, tudo errado. Lá. Não, peraí. Vamos lá. Vamos pôr erro por erro aqui, cara. Vamos começar a estipular erro por erro. Olha, esse Batman, puta merda, cara. Ai, velho, nunca saia de casa sem o seu bate cartão de crédito, cara. Puta, cara. Então, o cara me saca um cartão de crédito com o símbolo do Batman. Então, aí nós temos um outro problema que esse filme enfrentou. Quando o Batman Forever fez aquele sucesso gigante, todas as marcas do mundo queriam estar ali no novo filme. Então, cara, o filme... É um product placement atrás do outro, sabe? Quando o Batman puxa o cartão, não é simplesmente o cartão do Batman. É um Mastercard, cara. Do Batman. Caralho, velho. Se eles tivessem vendido um cartão de crédito com esse símbolo, eu garanto que ia vender pra caralho. Apesar que depois que o povo viu o filme, acho que não, né? Que a pessoa ia ficar com vergonha, né? Cara, mas assim, é muita loucura o filme. Não, cara. É o veneno da Eva Venenosa, seus lábios dela. Caraca. No final, o Robin vai lá, beija ela dela. Ah, você não resistiu ao meu poder. Eu estava usando lábios de borracha. Ah, o cara usa camisinha de boca, cara. Onde é que você subiu? Olha, não precisava de inserir a Batgirl ali. A Batgirl forçado, totalmente forçado aqui. Mas, velho, não, e o Batman indo pedindo pro Freeze a cura da doença do Alfred, velho. Ah, nem, velho. Primeiro que o Alfred não pode ficar doente, cara, ele é o Alfred. A única coisa que acertaram nesse filme, e que até nisso eles conseguiram errar, que eles pegaram a origem do Mr. Freeze baseada na origem do desenho, que é muito melhor do que na origem dos quadrinhos, né? Ele não tem aquele negócio da mulher dele, nada nos quadrinhos. É do desenho animado isso. E, cara, até isso eles conseguiram estragar, cara. Ai, velho, e a Era Venenosa, cara? Me explica o que é aquilo. Ai, velho, eu não vou falar da música, porque a música não é da Rita Lee, viu, gente? É, na verdade, existe uma música da década de 50, vai, inclusive, tá tocando neste momento. Mas você sabe que a origem da Era Venenosa, ela é fiel à origem dos quadrinhos lá atrás, né? Tinha mesmo aquele médico louco lá, que era o Dr. Woodrow. É, que depois eu acho que ele vira um vilão também, não vira? Não, não, ele morre, né? Não, mas tem... Vocês sabem quem é esse cara, né? Ah, não lembro. É o Lionel Luthor. Nossa. É o John Glover, né? Ele fez o Lionel Luthor depois no Smallville. E ele tem mesmo os quadrinhos desse personagem, ele... Era um cientista que junto com ela tava fazendo pesquisa, não sei o quê. E é bem parecido, na verdade, a origem dela. É, eles usaram bastante da origem dos quadrinhos. Mas, cara, não funciona. O filme é muito ruim. Não, esse, um desastre. Esse é o filme pra você esquecer e seguir um ritmo de nunca fazer um filme assim. Mas cara, tem uma coisa. Robin gritando Cowabunga, cara. Cara. Não, o Robin surfando, né? Não, para aí. Ela não precisa, peraí. Né? Aí, ó. Eu precisava era disso. Caralho, velho, olha, eu entendo em Darkstar o cara surfar a porra dos destroços da nave. Ok, filme, beleza. Mas porra, velho, caralho, o Batman e o Robin surfando do espaço com o resto. Ah, nem... Ridículo, eles têm tudo e não têm um paraquedas. É porra, velho, eu prefiro bate repelente de tubarão, velho. Nenhum de vocês assistiu esse filme no cinema, né? Graças a Deus, né? Acho que não, velho. Pois é, eu vi no cinema e na hora que o Robin fala Cowabunga, cara, a legenda aparece assim. Ah, eu tô maluco. Ah, eu precisava ter visto no cinema. Ai, Eu acho que a legenda que eu vi tava também aqui. Ah, eu tô maluco, velho. É que eu vi tava com a banda, graças a Deus. Nossa, cara, eu acho que eu preferia eu tô maluco, cara. A banca é sacanagem. Totalmente suado, né? Bom, isso daí causou... Mas tem uma coisa, peraí, tem uma coisa que é importante. A gente, agora, a gente nunca tinha pensado nisso, mas revendo o filme, agora eu já sei como é que vai vir o inverno de Game of Thrones. Como bem diz o Dr. Freeze, o inverno chegou. Eu cheguei. Agora eu já sei, cara. Quando o Arnold Schwarzenegger aparecer em Guerra dos Tronos, aí fodeu. Aí eu sei que fodeu tudo. Enquanto ele não apareceu, eu tô tranquilo. Agora, na hora que ele aparecer... Ah, meu filho, o bicho vai pegar de com força. Então, olha, quanto é que foi o... Os números de Batman e Robin? Eu prefiro não falar, velho, porque é muito triste ver que um filme desse deu lucro. É, deu lucro. Custou 125 milhões e teve uma receita de 238 milhões, 207 mil, 122 dólares. Quase que dobrou o orçamento. É, mas assim, deu um lucro, mas comparado com os outros foi, assim, bem fraco, né? Espera aí, simples... pois é. Posso falar uma coisa? Fale. Vamos comparar a qualidade. Ah, claro. Então, lógico, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele deu lucro, mas, né, e aí o filme repete várias coisas, né, inclusive a questão da trilha sonora com bandas, e aí sim entra o Smashing Pumpkins, né, tem Goo Goo Dolls, tem R.E.M., tem Moloco, R. Kelly e tal, cara, que tem uma música que chama Gotham City, que toca na trilha sonora, o refrão da música é Gotham City, cidade de amor, cidade de paz, cara. Pra fazer jus a esse filme, cara, a trilha sonora devia ser assim: Luan Santana, Calypso. Não, esse daí era tinha que tocar tchê-tchê-tchê-tchê com o Batman surfando. Exatamente, tipo assim, o Batman surfando. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Aí, o Batman e Robin e você, tchê-tchê. Oh, ia ser foda. Aí esse filme ia ser outros 500, né? Porque, assim, e tirando essa Gotham City, que a letra é ridícula, o resto da trilha sonora é muito boa. Pois é. A trilha é bacana pra caramba, sabe? Tipo, uma coisa tinha que ser boa ali, né? É, pois mas... Mas isso daí causou um problema pra imagem do Batman, né? Não, agora, vamos voltar. A mesma coisa que aconteceu no Batman Eternamente, que os produtores falaram, puta merda, isso aí é foda, esse cara aí, nós precisamos de contratar ele de novo. Enquanto eles estavam gravando o Batman e Robin, a Warner Bros. Ficou extremamente impressionada com o que via, e não negativamente. Tá sabendo legal, Warner. Sinceramente, eles contrataram o Joel Schumacher e o Mark Prontz pra escrever um roteiro pra um quinto filme que seria lançado em 99. É, o Batman Triumphant. Exato! Porém, né, que ia mostrar a Arlequina, né? É, na verdade, assim, existem espantalho. Vários... era pra ser o Espantalho, o vilão principal, né, e já tinha até um nome que tava sendo cotado, assim, se tivessem feito esse filme, seria ele, cara, que era o John Travolta. Porra, velho! Isso é foda. Tá, e aí o Coringa, e aí o Espantalho ia ressuscitar o Coringa como uma alucinação na mente do Batman. Isso. A Arlequina ia aparecer como um personagem coadjuvante, né? E descrita como a filha do Coringa. E o George Clooney e o Chris O'Donnell iam repetir o papel. Quando o filme saiu, eles tomaram tendência na cara, viram o tamanho da merda que tinha saído e desistiram do projeto, né? Cara, eu fico imaginando se os caras... Cara, era isso que a gente tava impressionado? Bosta. Não, mas produtor é burro, velho. É, não. Idiota. Na verdade, cara, o que realmente matou o filme foi a crítica. Porque eu não sei, cara, se não existisse crítica, e aí que eu falo, sabe? Tem muita gente que fala, que crítico de cinema não serve pra nada. Cara, se não fosse a crítica, esse filme, o Batman, o quinto Batman dirigido pelo Joel Schumacher teria acontecido, cara. Porque, de certa forma, Batman e Robin deu lucro, né? Deu lucro. Então, cara, sabe, se a crítica não tivesse descido, malhado o filme, cara, olha, eu acho que teria saído esse filme, viu? Por último, pra gente perceber, a gente falou, né, os produtores são burros, e realmente, cara, os produtores do filme fizeram o Joel Schumacher introduzir muita coisa pra vender brinquedo. E eles, o Schumacher fala no making of, que o making of do Batman e Robin é muito legal, porque o Schumacher até pede desculpa, né? Também, né, velho? É o mínimo, né? Ele pede desculpa, ele fala, gente, era o que eu acreditava, sabe? Se não era o que vocês queriam ver, desculpa, né? É o mínimo, né? Ele devia ter, depois ele devia ter ido pra um poste ter sido tomado uma chibatada, no mínimo, né? Então, e aí os produtores usaram uma palavra que ele comenta no making-off, que ele, gente, eu nunca ouvi essa palavra. Que eles viraram pro Joe Schumacher e falaram, não, você precisa fazer esse filme ser mais toy-eric. Tipo, não tem nem tradução pra isso. Brinquedológico, vamos pôr assim. É, sabe? Você precisa fazer com que esse filme venda mais brinquedo. E por isso que o Batman, cara, tem 50 mil veículos no filme, sabe? Tem as armas do Batman, assim, ele vai tirando aquelas bate-bola, não sei da onde. Bate-bomba, bate não sei o quê. Cara, bate qualquer coisa, né, cara? Só o filme que não é... Nossa. E o próprio Mr. Freeze também, né? Tem um caminhãozinho, tem não sei o quê. Muita coisa, sabe? Então, o filme todo é extremamente exagerado. E aí, mais um dos motivos, né, fizeram com que o filme falhasse miseravelmente. Então, por causa de toda essa bacalhada que foi esse filme, nós ficamos 7 anos sem ter nenhum filme do Batman nos cinemas. É, não por falta de tentativa, porque a Warner, mesmo com esse hiato aí de 7 anos, ela tentou levar o Batman pro cinema em outras vezes, né? Ela contratou, por exemplo, o Paul Dini, que era o produtor do desenho do Batman, para escrever um roteiro do Batman Beyond, né? O Batman do futuro. Uhum. É, e o Bozy Aiken iria dirigir esse filme, mas não vingou. Pois é. Ao mesmo tempo... Não, cara, o Batman do Futuro é legal. E como era a criação do Paul Dini, poderia até dar certo. A gente não pode esquecer que a gente não comentou ele, mas esse filme existe. O melhor filme do Batman é uma animação que chegou a passar nos cinemas dos Estados Unidos, que é o Batman, A Máscara do Fantasma, que é baseado no desenho dos anos 90, e é sensacional. É o melhor filme do Batman. Muito bom mesmo. É, e muita coisa que foi usada no Batman Begins, inclusive, é reciclado do Batman Máscara do Fantasma. É, ao mesmo tempo que a Warner tinha contratado o cara pra fazer o Batman Beyond, ela contratou o Darren Aronofsky pra escrever e dirigir o Batman Ano 1. Junto com o Frank Miller. É, e depois ela contratou o Frank Miller pra reescrever o roteiro. Cara, olha, eu vou te contar. É, eu já li esse roteiro, ele, você consegue encontrar ele pelas interwebs, né? Se a gente acha que nenhum filme do Batman, né, igual o Warley falou, é fiel, esse Batman 1 seria o menos fiel de todos. Porque pra você ter uma ideia, o Bruce Wayne, depois que os pais dele morrem, ele fica nas ruas. E ele é criado por um mecânico, que é o Big Al. Al. É, entendeu? Que tristeza. E a oficina mecânica do cara fica de frente pra um setor barra pesada de Gotham, que é onde fica o ponto da Selina Kyle. Porra, velho, tem hora que eu perco respeito com certas pessoas, viu? Daniela Nova. Caralho, velho, eu já quis que eu dirigisse um filme, mas se for com um roteiro de merda desse. Não, favor. Não, assim, ó. O roteiro é bom. Seria um filme. Cara, seria um filme foda, mas não do Batman. Fiel, velho. Eu quero algo mais fiel. Eu quero... Não, mas ó, a mulher gata é prostituta no Batman 1. Ok, cara. Peraí, mas. Entendeu? Que merda. Um detalhe, velho. Que cacete aí... é esse do Batman vagando pela rua? É, cara, tem uma cena no roteiro que é bem ridícula. Tenho certeza que foi o Frank Miller que escreveu isso. Ai. Porque o Frank Miller é maluco. Que é o Batman, cara, ele tá, é o Bruce, né, ele depois de ter saído, assim, como Batman e tal, ele tá vendo na TV os resultados, né, então eu tô falando lá que, ele não é chamado de Batman, é The Batman, né, tipo, bem o Homem-Morcego mesmo, uhum. É, está infernizando a vida dos criminosos, não sei o quê. Aí ele dá um sorriso virado pra câmera e não tem um dente na boca dele, de tanto apanhar, sabe, tipo, ele perdeu. É, piqueza agora. Cara. É meio clube da luta, né? velho, puta que pariu. Olha, cara, eu ainda sonho em ver um Batman detetive nos cinemas. Espero que alguém algum dia me presenteie dessa forma. Pois então, é. Aí, de forma boa. E aí, por exemplo, ele usa... Que ele, quando os pais dele morrem, ele guarda um anel do Thomas Wayne, que era um T e um W. E quando ele bate nos criminosos, a marca desse T e W fica parecida com a marca do morcego. E é por isso que ele é chamado de Batman, né? É, o Aronofsky foi contratado, ia dirigir o filme, cara. Já tinha um monte de atores, assim, sendo cotados. E aí foi a primeira vez que o Christian Bale apareceu, né? Chegaram nele, assim, pra ele fazer o Batman. E quem iria fazer o Comissário Gordon seria o Morgan Freeman. Ainda tem uma preferência de... pra, de outra pessoa pra fazer o Comissário Gordon no futuro. E é bem provável que faça. É, tá, cara, tudo mesmo, porra, né? Velho, cadê a gente? Cadê a gente? É hora de contratar o Bryan Cranston. Breaking Bad tá acabando. Vamos fazer esse favor pra mim. Pois é. E aí, não contente não conseguir fazer nenhuma cagada, a Warner foi lá e fez o filme da Mulher Gato. Não, pera aí. Não, ela não fez esse filme. Não fez, eu fiz que não existe. Não existiu esse filme, e daí vamos falar de coisa boa, então, né? Cara. Vamos falar de Top Term. Não, vamos... Vamos falar de Batman Begins, dirigido por Christopher Nolan, estrelado por Christian Bale, Michael Caine e mais uma galera. E mudou totalmente a visão do Batman que a gente tinha então no cinema, né? Batman bem mais sério, mais realista, mais pé no chão, vamos dizer assim. Mais voltado para uma realidade um pouco mais crível do que até então era... Até então que o Batman representa, né? Tentando fazer um homem fantasiado de morcego que bate em criminoso se tornar algo plausível no nosso mundo, né? É, e pela primeira vez, né, enfocando a história no Batman, né? O Batman, totalmente na origem dele, em como ele aprendeu a lutar, a motivação... O Christopher Nolan fala o seguinte, que pra eles, pra esse filme funcionar, primeiro que ele teria que contar a origem do personagem, pra realmente distanciar ele dos outros, pra falar, ó, é outro Batman, é outra série que começou de novo, né? E outra coisa que deveria fazer esse filme funcionar é que o espectador deveria se preocupar com o Bruce Wayne, não com o Batman, com o Bruce Wayne. Tanto que o Bruce Wayne aparece durante uma hora do filme e você não sente falta do Batman. Exato. Porque aquele negócio, eles querem tornar ele humano. Ele poderia ser, né, um pouco viajado, mas ele poderia existir no mundo real. Isso. Ele poderia existir, por exemplo, em Nova York, ter um defensor, né? Óbvio que tem tecnologias ali que pode ser um pouco exagerada, mas a intenção seria essa. É, trazer ele mais próximo do mundo real. Mas são tecnologias exageradas, mas muitas delas, fazem parte de pesquisas de militares e tal. Não, eu sei, exato. Mas eu falo assim... Por muito dinheiro e dedicação a só aquilo, daria pra sair. Batman Begins é um filmaço, cara. Eu já vou falar de cara, eu prefiro ele ao Cavaleiro das Trevas. Algumas coisas eu gosto mais do Begins, como por exemplo, como eu demonstrei ali no filme do Tim Burton, né? Eu gosto da criação de filmes em estúdio. E o Batman Begins tem muito, sabe, criado ali em estúdio, que por mais que Gotham City seja uma metrópole meio genérica, né? Existem partes da cidade ali que foram criadas em estúdio que eu acho muito interessantes, né? Inclusive a própria parte ali onde o Batman salva a Rachel Dawes, né, quando ela tá indo pro metrô elevado ali, aquilo tudo é estúdio, eu acho muito legal. Se percebe uma dedicação da direção de arte do filme em tentar mostrar uma Gotham City que, mesmo sendo uma cidade comum, é uma grande metrópole, ela consiga ter alguns elementos ali que ainda tornem ela marcante, né? Como é mostrada a origem dele, toda aquela questão do treinamento dele, como é que ele adota a figura do morcego, né? Que é também baseado nos quadrinhos, né? Que é a cena dele, né, trabalhando ali e tal, aí entra o morcego, né? Ele vê o morcego, lembra do medo que ele tinha. Exato, ele queria o quê? Que uma figura que ele sentisse medo e que outras pessoas também sentissem medo. Exato, que ele já tinha superado esse medo, né? E aí ele percebe que aquela era a figura que ele deveria se tornar, cara. E aquela cena que ele levanta na caverna, que ele fecha os olhos e aquele tanto de morcego... Puta, cara, foda, cara. Ah, tem uma curiosidade nessa cena, né? Os morcegos cagaram mesmo? Não, então, os morcegos são todos digitais, né? Eles queriam fazer com o morcego de verdade. Aí o cara que treina, né, morcegos e tal, ele falou, olha, gente, pela quantidade de morcegos que vocês querem usar, vocês conseguem fazer isso no computador? Aí ele, a gente consegue, mas a gente queria fazer um negócio realista. Ele falou, não vai dar certo, porque esses bichos vão cagar demais. A hora que o Bale levantar, ele vai estar coberto de guano, né? E aí, pela escolha do elenco, né? Porra, não, fantástico. O Christian Bale caiu muito bem como Bruce Wayne, cara. Todo mundo ali tá perfeito, cara. O Michael Caine como Alfred, cara. Pra mim, o Alfred definitivo, cara. O Morgan Freeman como Lucius ficou muito bom, cara. Até o próprio Gordon, apesar de... Porra, esse negócio... Gordon ficou perfeito, não, cara. Apesar desse negócio da gente ficar falando do Bryan Cranston como Gordon, o Gary Oldman é sensacional, cara. O Gary Oldman é um dos monstros do cinema. Ele foi a primeira vez que o Gordon ganhou uma importância no cinema pro Batman, que nos outros filmes ele não tinha essa presença que ele tem. Relance, né? Ele só aparecia pra chamar o Batman, falar com o Batman. Aqui não, aqui policial é inútil, né, cara? O cara só sabia se servia pra ligar o Batman. Não, era ridículo. Os outros filmes, o Batman, a polícia não existia, né? O Coringa aparecia na televisão e falava: seguinte, vou matar todo mundo amanhã. Cadê os policiais? Eles corriam também. Tá, e aqui não, aqui a polícia já é mais importante. Eles são meio que aliado do Batman, realmente, né? A escolha do Liam Neeson pra viver o Ra's al Ghul, cara, que é sensacional, velho. É, a própria escolha do Rutger Hauer pra fazer o... Pois é, o Rutger Hauer que não fazia, né, um papel interessante há muito tempo, né? O Tom Wilson pra fazer o Falcone, cara. Porra, não, o elenco do filme, o Nolan fala no making of do Begins, que aliás é um excelente making of, né? É verdade. A gente tiver a oportunidade de comprar o DVD ou o Blu-ray do Batman Begins, o making of é sensacional, um dos melhores making ofs que eu já vi. É, ele fala que ele queria fazer o elenco desse filme meio que espelhando o elenco do Super-Homem de 78, que pra ele, né, é um filme fantástico e tal. E que realmente, né, você tem um elenco de apoio sensacional, né? Mas o Christian Bale também é muito bom, né? Sim. Então, porra... E tinha que ser, né? Porque o filme é focado no Batman. Tanto é que a única coisa que eles aproveitaram foram de ideia anteriores era usar o Espantalho, né? Como igual. Vilão. Uma coisa, né? Que tem gente que fala, porra, mas que cacete essa voz do Batman. Caralho, eu vou te falar que eu acho que é uma das coisas mais foda. Porque realmente faz sentido. Porque ele usando uma máscara, parte do nariz e a boca dele tá visível. Sim. Olhando aquilo em tese, você consegue, sabe? Você pode descobrir quem é a pessoa ali. Então ele tem que modificar a voz, porque senão todo mundo vai falar, porra, mas ainda mais essa boca ele... lembra do Bruce Wayne e essa voz também lembra do Bruce Wayne. A quem boca, é? É o João? A boca lembraria mais se fosse o Val Kilmer, né? É verdade. Tipo, mas você imagina, o cara é super influente. Você vê pela gente aqui, você conhece a voz do Alexandre, do Arlen, e eu não conheço o Alexandre nem o Arlen pessoalmente, mas se eu escutar a voz deles, eu vou saber que é eles. Então, você tá falando do cara que é uma das pessoas mais influentes da cidade, né? O cara é tipo assim, o milionário, entendeu? Se ele fosse uma figura que ninguém conhecesse, um João ninguém, beleza. Mas não é assim que a banda toca. Então, não, eu acho que a construção do personagem... Sabe, você percebe que teve uma coisa ali que o Christian Bale realmente pegou e falou, não, o que que é esse personagem? O que que é o Bruce Wayne dentro de casa com o Alfred? O que que é o Bruce Wayne pra mídia? E o que que é o Bruce Wayne quando ele se transforma no Batman? São três personagens. Exato. Ele constrói esses três. Porra, cara. Não é à toa que ele fica putíssimo lá no Exterminador do Futuro 4, velho. E, tipo assim, ele quando ele entra no trabalho, cara, ele quer fazer a parada bem, velho. Ele faz, entendeu? Ele engata no personagem mesmo. E assim, sem contar que impõe, me desculpa, mas impõe um respeito. Tudo bem que você não entende nada, como eu falei na abertura, né? Mas, porra, impõe um respeito foda. Que diga o Flash, né? É. Você já olha pro cara e fala, porra. Igual, por exemplo, fala lá, porra, o Anderson Silva, se eu escutar só a voz dele, eu acho que eu vou dar porrada nele. É, mas olha o cidadão. A voz dele é uma merda, entendeu? O povo tem que entender. Cara, foi incrível, porque quando eu vi esse filme, eu tinha exatamente uma noção do que seria esse filme. Eu não tinha, cara. Eu tinha, sabe por quê? Porque eu sou muito curioso, cara. E aí, um ano antes do filme sair, o roteiro dele vazou na internet. E eu consegui ler. E, cara, eu ia lendo aquele roteiro, eu vibrava, sabe? Eu li assim alguma coisa, puta, é isso, cara. Acertaram nisso. Aí eu li um outro negócio. Nossa, o Joe Chill, cara. É o Joe Chill que matou os pais do Batman, sabe? Não é o... E conseguem colocar isso de uma forma que funciona no filme, sabe? Sem precisar ter uma ligação do Joe Chill com o vilão, né? E aí a revelação... E aí eu me arrependi, assim, amargamente de ter lido o roteiro até o fim. Você descobriu quem era o Ra's al Ghul, né? Porque... Quebrou a surpresa foda, né? É foda. Aí a hora que revela, eu falei... Puta, cara, eles conseguiram pegar o Dukard, que é um personagem dos quadrinhos que treina o Batman, e juntar ele com o Ra's al Ghul, e conseguiram fazer a lenda do Ra's al Ghul ser imortal funcionar no mundo real, sabe? Que, na verdade, ele não é imortal, ele é uma instituição, né? Se ele morrer, alguma outra pessoa pode virar e eu sou o Ra's al Ghul agora, porque ninguém conhece o cara, né? Pois é. Mas... Não, e não é só isso, né? Também, assim, né, a trilha sonora do Danny Elfman é marcante, cara, mas a trilha sonora criada pelo Hans Zimmer e pelo James Newton Howard, cara... É, eu gosto, porque é uma trilha que funciona dentro da proposta, né? Mas ela falha, porque ela não cria um tema. Ela não cria um tema, né? É, mas... O Hans Zimmer diz o seguinte, ele fala que ele não queria criar um tema... Porque o Batman não era o Batman ainda. Não, Mas eu ia pôr nesse ponto, mas não esse que, ah, porque ele ainda não é um herói. Porque simplesmente ele não é aquele herói. Ele é um cidadão que tá tentando trazer pro mundo real. Então ele não é um herói mesmo, um herói, sabe? Tipo super-homem, que precisa daquela trilha sonora, sabe? Pra criar toda aquela atmosfera em volta. Pelo menos é a minha opinião, caso. É, mas a trilha é fantástica, ela funciona muito bem e ela vai funcionar melhor ainda depois, né? No Cavaleiro das Trevas. Pois é, daí a gente fica ali, três anos depois, o que já era bom ficou ainda melhor. Vem o Batman aí, das Trevas. Acho que mantiveram o nível. Não, ficou melhor. Não. O Nolan, os dois Nolans, né? O Christopher e o Jonathan. E aí E aí, cara, eu vou falar. Eu acho que o grande gênio ali por trás do texto é o Jonathan, cara. Pois é. Porque assim, tá aí o Begins... Tá aí triste pra provar. É, o Begins é bom? É bom pra caralho, cara. Um filmaço muito bom. Mas os temas que o Jonathan Nolan consegue trabalhar no Cavaleiro das Trevas, não, olha... É só não. Sabe, é coisa... É de gente grande, sabe? Pois é. É um filme que elevou não só o padrão de filmes de super-heróis, sabe? Como mostrou que um blockbuster pode ser um filme extremamente inteligente, sabe? É um filme que não zomba do espectador, sabe? Não fica a todo momento, ó, isso aqui tá acontecendo por causa disso, viu? É por isso que tá acontecendo. Não fica te explicando. As coisas simplesmente acontecem, cara. Você vai descobrindo juntamente com o Batman, é isso que e é o Batman. E o mais legal, né? Como elas simplesmente acontecem, você é pego de surpresa a todo momento no filme. Pois é. Isso, graças... Aí foi o grande carta na manga do filme, foi ter trazido o Coringa com a interpretação do Heath Ledger, que ficou imortalizada aí, né? Cara, eu já tava assim, tão confiante no Nolan, sabe? Eu tinha gostado tanto do Begins, que quando anunciaram o Heath Ledger, e todo mundo caiu de pau em cima do Heath Ledger. Ah, porque esse cara é ator de filme pra jovem, esse cara... Ah, porque esse cara fez Brokeback Mountain, porra, não sei o quê. Cara, eu só pensava comigo, em Nolan, I trust. Eu já confiava nele por causa de outro departamento. Mas eu falo assim, cara, é só você ver ele nos Reis de Dogtown. Ah, não, você tá falando do Heath Ledger. É, do Heath Ledger. Cara, eu encaro assim, sabe? Tipo, pra mim, quando eu assisti... Todos os personagens, você faz um teste de cast. Se o diretor aprovou, ou o diretor é muito ruim e não conseguiu entender qual é a proposta, ou ele não tá nem aí, ou o cara é bom e sabe exatamente o que ele quer. Ele já tinha mostrado no Begins que ele sabia o que ele quer. E em outros filmes também, sabe? Não tem erro de casting nos filmes do Nolan, sabe? Você não assiste um filme do Nolan e fala, pô, esse cara não ficou bom nesse papel. Tem nenhum cara que você... Sabe? Então quando ele escolheu o Heath Ledger... Não, cara, vamos dar uma chance pro cara. O cara é ator. Se ele encara isso como um desafio, entrega o maior papel da carreira dele. E assim, é o que eu falo, cara. Quem assistiu já os Reis de Dogtown, cara, na boa, o Reis de Dogtown é um Coringa sem maquiagem. Ele é bêbado. Não, ele tá. Ele passa. Tudo bem que o Coringa não é bêbado, mas parece. E essa nova visão do Coringa, né? Aquele negócio dele não ter o sorriso, dele. Sei lá, dele ser. Não, totalmente... maquiagem. Tá? É, não, mas geralmente o Coringa era caracterizado por ele ser um palhaço mesmo, né? Aquele sorriso dele era pra representar sorriso de palhaço, de aqueles palhaços assustador. E esse traz uma visão diferente do Coringa, né? Ele traz um Coringa com cicatrizes, tipo, totalmente diferente do que a gente é acostumado a ver sobre o Coringa. Pra funcionar dentro do mundo do Nolan, né? Pois é. Esse universo que ele criou. Por isso que eu encaro esse universo cinemático do Nolan. Aliás, é muito engraçado, né? Isso que o Nolan fez não deixa de ser mais ou menos o que, lógico, guardado as devidas proporções, o que o Darren Aronofsky queria fazer, né, que é transformar os personagens, né, mas se manter fiel ao espírito. O do Darren Aronofsky falhava um pouquinho nesse fiel ao espírito, mas alterava bastante os personagens, e com o Coringa ele faz isso, né, pra se encaixar dentro daquele universo dele. Ele tinha que mudar o Coringa. Tanto, né? Não iria funcionar o Coringa cair num tanque de ácido e não derreter, né, sair com um sorriso na cara, sabe? Não faz o menor sentido. Tanto o Coringa quanto o Harvey, louco, né? Naquele filme, ele tá tão louco naquele filme, né? Que assim, faz todo sentido ele não se lembrar de nada. Não, não é que ele não se lembra. Não, não, ele não saber a origem dele. Ele não precisa contar. Não, mas sabe? Ele é louco por ele ser louco, entendeu? Não, o lance mas do Coringa é mais de game, cara. Não, mas eu falo que toda vez que ele chega pra alguém, enfia a faca na boca e fala que vai contar o porquê ele tem aquela cicatriz, o porquê dele é ali, literalmente é porque ele não sabe. Eu acho que pode enxergar dessa forma também. Porque até na Piada Mortal tem isso. Ele meio que fala que não se lembra. Exato. Né? Mas ele se lembra, tanto que a Piada Mortal é todo baseado nas memórias dele. Piada Mortal, sim. Mas aqui funciona melhor. Eu acho mas que é mais necessário ele... assustar mesmo, porque pra cada pessoa tem dele... uma história que se adequa ao perfil daquela pessoa. Exatamente. Ele quer fazer aquilo como um mind game. Né? Tipo, ele chega no pai de família e conta sobre. O pai dele, ele chega na Rachel e conta sobre a esposa dele, entendeu? E assim, eu não encaro que aquelas histórias sejam fake. De alguma forma, aquelas histórias fazem parte da vida dele. Né? Sabe, tipo, ele pode ter sido abusado pelo pai, ele pode ter tido uma mulher que se endividou, como é na Piada Mortal. Na verdade, na Piada Mortal quem se endivida é ele, mas ele é casado na Piada Mortal, então isso pra mim faz parte dele, e ele só tava brincando com a mente das pessoas, né? Exato, e até podia desenvolver mais dele, né, num próximo filme, se não acontecesse o que aconteceu com a cara, sinceramente, eu acho que mesmo se ele não tivesse morrido, não repetir o Coringa seria meio que bobagem. Assim, funcionou, vamos trazer de volta. O Batman é um dos personagens que tem uma das galerias de vilões mais interessantes dos quadrinhos, e que não precisaria você repetir o Coringa. Não, eu acho que assim, precisava. É no máximo pra dar um encerramento, como foi ali no caso do Espantalho, entendeu? Pois é. O Espantalho reaparece nesse filme. Ele reaparece, é preso. O Coringa é preso no fim. Pronto, acabou. Pois não, mas eu falo assim, poderia mostrar ele lá no hospício, só de relance, não precisava, realmente não há necessidade. É porque o Arkham é citado no Cavaleiro das Trevas, né, o Arkham Asylum. Sim. Não, mas o Arkham aparece no Begins. Sim, mas tipo, então quer dizer que ali poderia jogar ele pra lá, entendeu? Não, provavelmente. Eu, pra mim, eu faço de conta que ele tá no Arkham Asylum. Não, ele foi pra o Arkham, não tem dúvida disso. E o bacana também é que o segundo vilão do filme foi desenvolvido muito bacana também, muito bem desenvolvido. Pois é, cara, você tem toda a história do Harvey Dent. O Harvey, na verdade, cara, isso é uma das coisas que eu quero falar. Porque o Arley falou, né, se você acha que o Cavaleiro das Trevas é focado no Coringa, você tem que assistir o Batman de 89, porque esse sim é. O Cavaleiro das Trevas, cara, é focado no Harvey Dent e na relação dele com o Batman. Na verdade, é a relação Cavaleiro Branco-Cavaleiro Negro. Exato. É Batman... E o Harvey Dent. O Harvey Dent é a espinha dorsal do filme todo, cara. O Coringa tá ali como um elemento de caos. Exatamente, de transformação. Entendeu? Ele quer o quê? Que o Cavaleiro Branco, aquela coisa do Cavaleiro Branco, caia. Ele quer acabar com a figura que o Batman necessitava de elevar pra ele poder parar de ser o Batman. É a figura que ele precisa pra que comande Gotham sem precisar do herói mascarado. É aquele negócio que ele fala mesmo no filme. O Coringa quer provar que todo mundo... É corruptível. Em algum momento, vai cair. Que era a Piada Mortal, né? E porque, tipo, a pessoa que tá mais em alta ali, prendeu milhões prendeu centenas ali de mafiosos, que tava se mostrando uma pessoa que Gotham tava confiando nele, ele queria provar que você não pode confiar em ninguém, porque qualquer um tem um preço que pode simplesmente ser pago. Por isso que chega naquele final que, caralho, velho, aquilo é genial, terminar a história, né, como se diz, subvertendo a história e mantendo ele como morrendo como um mártir, e o Batman como um vilão, porque ele tá ali pra tomar porrada. Ele aguenta. Esse é o sacrifício que ele tem que fazer, né? Isso. E ele precisa de estar ali pra manter Gotham, né? Pelo menos agora. É bem a frase do Gordon, né? Tipo, ele é o herói que Gotham precisa. Ele é o herói que Gotham. Ele não é o herói que Gotham gostaria de ter, mas ele é o herói que Gotham precisa no momento. No momento, exatamente. Cara, é fantástica essa mensagem do filme. E tem outra coisa também que eu gosto muito, é a forma como o filme pega você de surpresa na morte da Rachel, né? Pois é. Porque o Coringa vira pro Batman e fala, você tem duas escolhas. Você vai salvar o Harvey Dent ou a Rachel. Escolha que a gente já viu em diversos filmes de herói, né? O Super-Homem ou tem que salvar um pedaço dos Estados Unidos ou salvar a Lois Lane. O Homem-Aranha ou tem que salvar o ônibus de criança ou tem que salvar a Mary Jane. E no fim eles sempre salvam as duas coisas, sabe? E aí quando o Batman sai... Inclusive aí tem um negócio muito legal. E aí é uma... exatamente, é o jogo do Coringa, né? Aí é um outro negócio do roteiro. É uma das poucas coisas que foram alteradas do roteiro pra versão final, né? Porque quando o Batman sai, o Gordon pergunta pra quem que você... de quem que você vai atrás, né? Do Dent ou da Rachel? No filme, o Batman vira e fala, da Rachel. Só isso que ele fala. No roteiro, ele vira pro Gordon e fala, Dent sabia dos riscos. E vai embora, cara. Tipo, ele tava mesmo com a intenção de, se o Dent morrer, problema dele. Entendi. Sabe, eu vou salvar a pessoa que é inocente nisso tudo, né? E uma das poucas alterações. A outra alteração é na cena do Coringa, quando ele vai se apresentar pros mafiosos, né? Ele fala assim, se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Mas a fala inteira dele... Eu acho que tiraram por conta do duplo sentido que dá isso, né? Que é mais um pedaço da vida dele. Que ele vira e fala, como minha mãe sempre dizia, se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Pois é. E o bacana é que ele deixa algumas pontas que no próprio trailer do Cavaleiro das Trevas ressurge, tipo, parece que pode ter ligação. Que no final ele cai de uma altura bem grande, e quando ele levanta com dificuldade de andar, né? Ele levanta mancando, isso, e ele corre mancando, até o momento que ele se joga na Batpod, ele se joga meio, tipo, jogando o corpo de lado, assim, com dor nas costas e sai. Vindo de bengala, né? Que a gente vai comentar, né, então, podem ser spoilers, vai que a gente acerta, né? Tipo, esse é palpite. Você tá falando então que é essa cena, assim, da bengala, ela dele... pode fazer sentido tanto, ela pode ser tanto a primeira cena do filme, quanto ela pode ser a última cena do filme. Mas não é, porque a gente já viu, por exemplo, nos comerciais, que a cena que a Mulher Gato rouba o carro do Bruce, ele tá nitidamente se apoiando numa bengala quando o cara fala pra ele que a sua esposa pegou seu carro. Aí ele, minha esposa? E aí ele tá nitidamente se apoiando numa bengala. Então, ele vai usar essa bengala, eu acho que no começo. Isso que o Thiago falou faz sentido mesmo. E assim, né? Falando das números, expectativas, né? Quanto que fez? Esquecemos de falar a verdade. Quanto que fez o Cavaleiro das Trevas? Pouquinho, né? Coisa pouca. Não, a gente vai, já que é, a gente fala também do... Do Begins, né? Que a gente Begins, não falou. Exatamente, né? O Begins custou 150 milhões, fez 372 milhões no mundo, né? Quase 373. Né, mais que dobrou o seu orçamento. E o terceiro, aí o segundo é Festa na Floresta, né, filho? A Warner riu de orelha a orelha e falou, a pica do ano tá garantida, né? 185 milhões e deu uma receita de custo, e deu uma receitinha assim de $1 milhão de dólares, 921.825 dólares. É pouco dinheiro, Coisa pouca. E o melhor é que agora, no Cavaleiro das Trevas ressurge, a gente tem de novo o Jonathan com o Christopher, como roteirista, né? Os dois. Pô. E aí, pra fechar essa franquia, né, eu acho que uma franquia que deu tão certo até agora, tem tudo pra continuar, né, encerrar de forma brilhante como foram os dois primeiros. Principalmente porque a equipe principal do filme não mudou, né? Então, a não ser que eles todos tenham ficado malucos, né, tenham bebido durante a produção do filme, esse filme tem tudo pra dar certo. Tenho medo. Eu aposto muito, né? Não, tô brincando. Eu gosto muito do Nolan. Quando ele foi anunciado pra ser o diretor do Begins, cara, eu fiquei, assim, muito ansioso, porque eu tinha assistido já a Amnésia, já tinha saído, né, o Insônia. Porra, esse cara, ele vai dar uma característica pro filme, assim, uma coisa mais de filme policial mesmo, sabe? Ele já tinha certeza, ele não ia fazer o Batman do Tim Burton, sabe? Aquela coisa fantasiosa, né, cheia de apetrechos, né? Ele ia fazer um Batman mais voltado pra um filme policial, e a minha cabeça, cara, é que ele vai fazer o Batman 1, sabe? E o Begins, né, usa muita coisa do Batman 1, né? Sim, como do longo Dia das Bruxas também, assim, tem alguns elementos. É, e o próprio Cavaleiro das Trevas tem elementos do Dia das Bruxas também, tem elementos da Piada Mortal e tem alguns elementos ainda do ano 1. E tem também do Cavaleiro das Trevas, né? E do Cavaleiro das Trevas. Então, pois é. É dessa nova geração dos grandes quadrinhos do Batman, ele usou elementos de várias coisas, de várias delas. Sim, ele consegue criar uma história, né, original, né? É, sendo fiel ali a as melhores. Só as melhores histórias do Batman, né? Pra você pegar. Não, só falta mesmo o detetivão, mas tá bom. É. O gasto tá valendo. Vamos ver, né? Quem sabe nesse próximo. Não, cara, não vai. Se não foi até agora, se for agora. Mas assim, pelo menos o Cavaleiro das Trevas mostra o Batman investigando algumas coisas. Ele fazendo exame de balística, né? Fazendo teste das armas ali pra saber qual que é que poderia ter disparado. Digitais. É, mostra ele fazendo coisas que nenhum outro filme tinha mostrado até agora. Ô, Arne, é só o nosso amigo lá, o Reezy, colocar uma capa que você tem um Batman. Cara, a outra coisa, né, que a gente precisa comentar. Que tecnicamente o que o Nolan fez pro cinema é uma coisa sem precedentes, porque foi o primeiro diretor que virou assim pro diretor de fotografia e falou: escuta, vamos filmar em IMAX? E aí ele, tanto que pro Cavaleiro das Trevas, né, que foi a primeira vez que foi usado câmera em IMAX para filme de ficção em grande escala. É, que até então era só documentário, só. Isso. O Ollie Feister, né, que é o diretor de fotografia, ganhou um prêmio especial da Liga, né, de Diretores de Fotografia Inglesa. Ele recebe um prêmio, assim, por grandes feitos na cinematografia, porque o cara conseguiu criar uma direção de fotografia coerente com o resto do filme que não é filmado em IMAX e criou imagens incríveis. Quem assistir O Cavaleiro das Trevas, tiver a oportunidade de assistir em Blu-ray, né, vai notar a diferença gigante do que é uma imagem. Pois é. Na primeira cena você já tem ela. É a cena do roubo. Isso. Já, né? Já ele na cena de roubo você vê. É o que o Christopher denomina como o prólogo do filme, né? Isso. E que nesse novo agora, né, o Cavaleiro das Trevas teve, se não me engano, 25 minutos de cenas gravadas em IMAX. E nesse novo, chega quase uma hora de cenas gravadas em IMAX. Pois é. Bom, e assim como os filmes do Cavaleiro das Trevas e do Cavaleiro das Trevas ressurge, esse cast ficou com 2 horas, mas é por uma boa causa, valeu a pena. Eu garanto que trouxe muita informação. É, tomara que todo mundo tenha gostado, né? Tenha tirado alguma coisa de útil de tanta coisa que a gente falou aqui. Pô, se não tirou, escuta de novo. Tirou também? Comenta. Fala, tá um lixo esse negócio. É, vai. Tá bom. Mas, gente, mas vamos comentar aí. Vamos é comentar. É clichê, mas é o nosso pagamento, porra. Mandem, deixem comentários no post, mandem e-mails no alertavermelho@cinealerta.com.br sobre a sua impressão sobre os filmes antigos entre aspas, sobre os anteriores e a trilogia nova do Nolan. O que você tá esperando do Cavaleiro das Trevas e Surge, que estreia essa semana. É, o que você gostaria de ver nos filmes do Batman e não viu. Pois é. Mandem lá, vamos promover uma discussão bacana. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até. I am Batman.